uma tradição dos troféus. Troféus, troféis. É que o Pluff, ele não consegue explicar o troféu, como o troféu funciona. Sempre. Vamos ver hoje como é que vai. Ele sempre erra e é o É que tipo vem lembrou. no hit e toma uma patada. Começando o podcast de Tanguinha! Pelos poderes do bigode, hoje nós vamos falar sobre um troféu muito especial para Tanguinha Corp. Somos todos jovens, meninos jovens, passamos por uma adolescência conturbada e por isso nós temos PhD em putaria. E pra, com o nosso PhD em putaria, nós estamos aqui hoje pra eleger o maior putão de todos os tempos. Putão ou putona, né? Que fique bem claro que nós temos também. Tem mulher na lista? Tem mulher na lista. Então nós vamos fazer uma competição aqui pra eleger quem é o maior puto de todos os tempos. Ei, puta! Uma grande homenagem a Sasha Grey, que dá nome ao troféu. Se o povo fizer a vitrine do jeito que tá previsto, cara, vocês não vão nem conseguir assistir o episódio. Vocês vão ficar no banheiro, tá ligado? Mas não vai dar certo. Não vai dar certo! Nome ao troféu é uma coisa que ela dá. E pra conduzir esse papo muito maluco e sincero, tô aqui mais uma vez forjando felicidade, o Pluff! Oh. E comigo hoje o Bode! Rapaz, esse troféu, assim, só fazer a lista já foi um grande prazer, cara. De todos esses nomes, quando você joga no Google, aparecem imagens muito cativantes, muito simpáticas, né? Ah, Ron Jeremy, cara. Tanguinha, né, cara? Tanguinha no Google também dá um resultado interessante. Acho que eu já falei isso aqui, não procurou ainda, vale a pena, cara. Taca Tanguinha no Google lá. A maior missão da Tanguinha Corp é vencer a pornografia e ser a primeira referência quando você escreve Tanguinha no Google. Eu acho aí que... a pessoa encontra a Tanguinha Corp e vai lá, troféu putaria. A gente ainda não venceu a putaria, é uma pena. Não, eu acho que nós somos. A questão é ver em todos os navegadores, todos os buscadores possíveis agora, entendeu? Você que tá aí no computador, escreve Tanguinha no Google agora, vê se a primeira referência é a gente. Cara, a gente só vai vencer a putaria o dia que o cara entrar no RedTube e clicar Tanguinha Corp e aparecer no nosso site. E comigo e com o Bode, o Pombo! Mais uma vez me boicotaram nessa porra, entendeu? Não deixaram participar da lista aí do participante do troféu, entendeu? E eu não vou ficar bolado, não. No fundo, eu sei que eu seria o campeão se eu participasse, por isso que ninguém deixou participar. É isso aí. Pombo, eu assisti um filme seu, cara. Não precisa de filme, não, cara. É só marcar aí a hora e tudo mais. A gente faz, né? Não, mas eu assistiria, entendeu? Tô falando. Uh-huh. Você olha pra trás, pô, claro que você assistiria. Então tá bom. E hoje aqui conosco os convidados, porque todo mundo sabe que todo troféu tem que ter 5 participantes. E o quarto membro aqui hoje é o Gani. Aqui é o Gani. Gozei. Que isso, rapaz? Que isso? Você sabe que pra edição você fez uma coisa perfeita, né? Eu posso botar qualquer som aí. Você pode ter sido enrabado. Não, é muito provável. Mas... Pra que essa capa, essa palhaçada da abertura logo. Nosso quinto membro aqui hoje, nosso amigo Gustavo. Fala aí, rapaziada. Uma curiosidade. Todo nome que a gente da nossa lista que a gente colocar no X-Videos aparece algum vídeo dele. Impressionante. É impressionante, né, cara? Caralho, se tiver um vídeo do Dito, eu tô realmente impressionado, cara. Não, entra aí. Você ouvinte, vai no xvideos.com e digita Dito, com 2 T's. Assiste o vídeo aí que é, porra, metamorfos transando, muito maneiro. E vamos agora pro recado, a gente já volto logo depois deles com essa competição muito maluca e sincera e pornográfica. Olha, recado! Site tanguinhacorp.com, e-mail podcast tanguinha@tanguinhacorp, facebook.com/tanguinhacorp, twitter.com/tanguinhacorp, senhor, recomende para os 5 amigos e o bambu enfia no cu. Tanguinha Corp, por um mundo mais arejado. 69, frango assado, de ladinho a gente gosta. 69, frango assado, de ladinho a gente gosta. Se tu não tá aguentando, para um pouquinho tarde nessa. 69, frango assado, de ladinho. Galera, estamos começando agora esse podcast, edição número 69. Frango assado, de ladinho a gente gosta. Muito sugestivo esse número e por isso nós vamos fazer o troféu do maior culto de todos os tempos. Mas o que é o troféu? Uma competição onde nós pegamos o maior puto de todos os tempos e usamos como exemplo para poder analisar os outros putos para saber quem vai ser o segundo colocado, o segundo maior de todos os tempos. Ou seja, o troféu é uma competição exclusiva para putos. Não, todo não. Esse troféu é específico. Agora, vamos lá. Quem é o nosso mestre da vez, cara? Quem é o rei da putaria? Ou a rainha, né? Porque nesse caso, cara, acho que ela pode fazer o papel dos dois também. Ela é meio, né? Tá pra jogo, tá pra jogo. É a nossa queridinha, amada do público, porra. Vai no... é uma princesa que foge como uma rainha. Uma lei. Uma lei. Na verdade, não, né, cara? É a lei da putaria. Não é não, né, cara? Mas nós não podemos... Pelo menos a aparência dela é, né? Mas é... A Sasha Grey, que dá o nome ao nosso troféu e é homenageada em todos os sentidos de hoje, ela não é só uma atriz pornô bonitinha. Ela é uma intelectual, cara. Ela é cult. Ela sabe dirigir filmes, ela canta, ela interpreta. Até na putaria dela, ela busca aquilo como uma forma de arte. Tu sabe que ela já parou, né? Ela parou, porque ela acha que o ciclo dela na indústria pornô já chegou ao limite. Ela não tem mais como explorar esse meio, esse nicho. Uma pena. Então ela quer outras formas de arte agora. Ela praticamente zerou a pornografia, a putaria, né, cara? Sasha Grey é um exemplo. E por isso, nós vamos pra uma competição. Nós temos 16 concorrentes, onde eles vão competir em modo mata-mata, tipo Copa do Mundo. Só que não é de 4 em 4 anos, é de 10 em 10 podcasts. Ha! Pô, essa foi muito engraçada, cara. Vocês podiam rir, né, cara? Então vamos começar, né, cara? Não tem muito o que explicar, não. Vamos pro primeiro round. Simbora! Fica de joelho, faz o biquinho, chupa a merda. Round 1 da putaria. Sergei contra Dr. Ray. Caralho, simbora, simbolou. Eu acho que o Sergei merece uma apresentação, porque muita gente não conhece o homem, a lenda ou o mito. O mito. Quem é Sergei? Sergei foi o baixista da Janis Joplin. Realmente foi um roqueiro de verdade, fez sucesso no mundo inteiro, conheceu o mundo com ela. Só que muito, naquela época era muito ácido, muita psicodelia, muita putaria, o cara ficou meio afetado, a mente dele foi derretendo. Não acha afetado. E ele... Beleza, a Janis... Ele tem uma visão do mundo diferente da nossa. Bem diferente. A Janis morreu e ele desistiu dessa vida, ficou triste, ficou desiludido e começou a morar em Saquarema, uma cidade do litoral aqui do Rio de Janeiro. Da vida. É, eu só não entendi porque que o boy explicou como é ser gay. Tá bem claro que o Fluff seria a melhor pessoa pra explicar isso, cara. Bom, você tá muito engraçado hoje. E uma bela tarde lá em Saquarema, uma tarde solarada, quente, abafada, Sergei está fazendo uma caminhada. Um lugar muito arborizado, com muitas árvores, muitas flores. E Galhos. De repente ele olhou pra uma árvore e sentiu um comichãozinho, sabe? Sentiu um desejo. Uma vontade. Era um cacto. Um gostinho de quero mais. E o Sergei, ele teve uma mensagem quase que divina. Ele carcou a árvore, começou ali a executar o ato na árvore. E a partir de então ele começou a pregar que o amor é lindo. E o Sergei, ele é um notório pansexual. Ele faz sexo com tudo, que se move ou não. Faz sexo menos com faunos, cara, é isso mesmo? Qualquer coisa, ele só não transa com animais porque ele tem pena dos animaizinhos. Caralho. Ele transa com uma lixa. Não duvido. Um ralador. Entendi, legal foi isso. Moedor de carne. A verdadeira máquina de churros, né, cara? e ele tá competindo com o Dr. Ray. Quem é o Dr. Ray? Dr. Ray é um, porra, é um brasileiro, cirurgião plástico, hétero, disse hétero. Ele mora nos Estados Unidos. Muito sucesso lá, e depois de muito sucesso, ele foi contratado pela Rede TV pra fazer um reality show de onde ele fazia o dia a dia da cirurgião plástico e tal, mostrava a família dele e tudo. E ele foi cortando peitinhos. Só que ele foi promovido a apresentador de um programa de putaria na Rede TV, rapaz. Onde pô, ele... é que é o ápice do sucesso, velho. Eu sonho com isso todo dia. É tipo o Sérgio Malandro antigamente na CNT. Aqueles programas dele bizarros que tinha. De... porra, aquilo pra... era maneiro pra caralho. Aquilo era muito maneiro, cara. Aquilo ali pô, tinha... mas tava lá, Sérgio programas. Malandro na CNT não tinha trava nenhuma. Davam 3 horas no ar pra ele e fala, se vira. E aí era a mulher com o peito de fora, pegadinha envolvendo cocaína. Não, cara, os cameramans desse programa do Sérgio Malandro deviam sofrer gravemente dor nas costas, cara. Porque eles ficavam a porra do programa inteiro abaixado tentando filmar calcinha das mulheres dançando, cara. Era muito absurdo. A câmera devia ter rodinha, sabe como é que era? Pra ficar andando lá. Era muito bizarro, cara. Eu não reclamava, não, mas. Não, ninguém. Acho que deveria ser ruim essa câmera. Era um programa top na época pra gente. Porra, com certeza, né, cara? Eu saía dormir 3:30 da manhã. Depois de mamãe. Mas ok. Nelson Rubens, é o seguinte, nós não estamos aqui pra ficar de palhaçadinha, entendeu? Nós estamos aqui pra definir quem é o maior putão. Então vamos lá, nós temos o Dr. Ray de um lado e o Sergei que come árvores do outro. Beleza, tá. Bode, você que é o fã do Sergei, cara. De quem cara, é o seu voto? Olha só, o Dr. Ray, ele tem muitos méritos, veja bem. Ele é um cara que anda com roupa transparente e justa, assim, e fala que é hétero. O cara olha pra bunda das mulheres e fala, olha que coisa linda, posso dar um beijo? E beija a bunda, mas você vê que algo tá muito errado ali, sabe? Algo não está encaixando naquela pessoa. Agora, o Sergei, ele é um cara pleno, sabe? Ele travou nos anos 60, mas ele tá ali feliz, ele, as arvorezinhas, pá. E porra, o Sergei é... Ah, acho que a putaria pro Sergei não é putaria, é respirar, entende? A putaria faz parte dele, então eu voto no Sergei. Muito bom, 1-0 pro Sergei, com essa justificativa passional do Bode. Muito bom, Bode. Aí, Gustavo, você, cara, você tá aí muito quieto, mas eu quero a sua opinião, brother. Cara, vou dizer o seguinte, eu acho que o nosso querido Sergei seria uma pessoa que eu votaria, cara. Porque, cara, ele respira putaria. Eu acho que hoje em dia ele deve respirar tanto, porque ele deve estar tão velhinho, mas no auge, entendeu? Eu acho que ele respira nem sonhou putaria, em chegar cara. Próximo do Sergei. Pra ele a cara. Putaria é uma coisa mais normal do mundo, então pra ele eu não voto. Muito bom, muito bom. 2-0 pro amigo Sergei. Bom, por você, cara. Pelo que vocês estão falando aí, o Sergei ele não respira putaria, ele faz sexo com ar pelo nariz, tá ligado? Exatamente. Mas assim, eu não conheço o Sergei, entendeu? E é por isso que eu vou votar nele, porque pra mim o Dr. Ray é desprezível, cara. Aquele cara é muito escroto. Por conhecer ele, eu vou votar no outro cara que eu não conheço. Bem, na teoria, o Sergei então já levou 3-0, mas... vamos ver, de repente alguém muda de voto. Grande, e você, cara? Já imaginou a alegria de ser operado pelo Dr. Ray, cara? Você numa mesa de cirurgia aberto, vendo um cara que passa glitter no rosto? Cara, eu nunca imaginei não, mas o Pluff já vivenciou isso. Ele pode falar melhor. Eu tô sem o nariz. Nariz. Tá certo. Nariz. Gani, você, cara? Você, vamos lá, você que é um cara sensato. Cara, Dr. Ray sem chance, né, cara? Porra, Sergei, ele ama o mundo, ele ama a putaria. Desde que a putaria começou a rolar no mundo, cara, tem que ser ele, né? Digidin, então, Digidin. O Sergei, 4-0. Eu vou dar 5-0 pro Sergei mesmo, porque o Dr. Ray tá aqui só por menção honrosa, porque o cara pra mim é uma bichona. Se bem que, se é bichona, não quer dizer que o cara não é puto, né? Mas tudo bem. Deve ter bichona aí que dá mais do que o Pombo, por exemplo. Muito engraçado. Então o vencedor do primeiro round é Sergei. Vamos para o próximo round. Quer romance, leia um livro. Quer fidelidade, compre um cachorro. E quer amor, volta na casa da mamãe. Gangnam Style. Round 2, o glorioso Coronel Genuíno, Zé Wilker versus Ron Jeremy, o Super Mario Bizarro. Não, peraí, você não pode chegar aqui e falar dessa estrela popstar do sexo que nós acabamos de conhecer graças ao nosso amigo Gustavo. Gustavo! Diga! Você que nos apresentou essa peça mirabolante do mundo das estrelas pornô. Quem essa é? Peça. Quem é? Onde, Gary? É um 38 prateado, tá ligado? Esse Super Mario que começa a xagrei. É, cara, ele é um ator dos anos 50, dos anos 70, né? Muito famoso, já fez mais de 1.500 filmes, entendeu? E o cara, simplesmente, o cara até hoje deve fazer filmes, cara. Porque mesmo ele gordo, feio, bizarro, Super Mario, ele continua funcionando do melhorzinho, cara. Mas como assim, Gustavo? Veja bem, Tony Ramos não. É, Tarcísio Meira. Tarcísio Meira é um cara que tá aí desde os anos 70, mas hoje em dia ele ainda é um velho, digamos, normal, apresentável, que não causa estranhamento. Agora, como é Ron Jeremy fisicamente? Cara... O do Stallone, né, cara? Cara, ele parece um Honda, só que sem músculos. O Honda... Imagina aquela pança gorda, cabeluda... Meu Deus, cara. Caralho, o Honda sem músculos é tipo o Jabba, né, cara? Cara... Um careca com cabelo grande, cara, é a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Oh, meu Deus do céu. Eu imagino ele que nem aquele, o Mario, do filme Super Mario. Aquele ator de verdade, cara. Só que mais gordo. Pensa no seu tio gordo, meio careca com bigodão. É ele, é o Ron Jeremy. Careca com mullet. Não é careca, ele só é calvo, tá ligado? Tem as entradas bem grandes. Ele só tem umas entradas. E esse cara faz filme pornô. Ele faz filme pornô na boa, então. Mais do que você. Não. Mas, pô, cara, o cara já fez mais de 1.500 filmes. O cara é Deus no mundo. Né? Porra, mais de 1.500 filmes? Como que ele já deve ter feito um com aquela roupa de guaxinim do Mario, então? Não. Deve ser muito style, cara. Na hora da gozada ele dá aquela viradinha com rabo, tá ligado? É um gênio. Cara, você ouvinte que ainda não entendeu, procura no Google Ron Jeremy. Não deve ser difícil de acertar como é que é a pronúncia, não. Procura aí que você vai se divertir, vai rir pra caramba. Ou entra no post desse podcast que vai ter várias coisas sobre o Ron Jeremy pra você clicar e se divertir. É, se a gente não tiver com preguiça, nós de montar o post, claro. Mas vamos lá. Pombo. Oi. Pombo não, cala sua boca. Oi. Gani. Oi. Não, você não é o Gani. Gani. Cara, você tá muito quieto. Então eu vou começar contigo, porque eu gosto de fazer as pessoas falarem. Eu quero ouvir a sua opinião, cara. O que você acha do meu amigo José Wilker, cara? José Wilker, cara. O José Wilker pode ser um contínuo. Mas você é um filho da puta! Meu filho da puta! Meu filho da puta! Depois de ter a namorada dele, seja lá o que era, a prima, ter entrado numa orgia onde ninguém é de ninguém, e depois de nada agarrar um Oscar com ninguém, falando merda incessantemente, pô, cara, é o Zé Wilker, é isso aí. Muito bom. O Zé que tá aí na ativa. É um contínuo. Você viu que ele é o José Genuíno da novela, né, cara? Coronel Genuíno. Dente que eu vou lhe usar. O Zé Wilker não chegou agora no mundo da putaria. O Zé Wilker tá desde a década de 70 aí escrotizando a cultura brasileira, cara. E o melhor é que alguém convenceu o Zé Wilker que ele é crítico de cinema. E tem uma rádio aqui no Rio que tem, tipo, drops de cinema com o Zé Wilker. E aí o Zé Wilker, ele caga umas regras muito fortes sobre os filmes, cara. Tu vê que o cara não tem preparo nenhum, só gosta, tá ligado? O filme é meio lento e a câmera está meio granulada. O que é uma câmera? Sabe? Não, Zé Wilker. Cara, mas quem vai discordar do José Wilker quando ele no final da parada pode virar pra você e falar que você é um filho da puta! Seu filho da puta! Quem falou isso no filme foi o Lima Duarte, tá? Não foi, fugiu da viu? Não, ele também fala isso no outro filme. Ah, o Lima Duarte fala isso no Sete Gatinhos e ele fala isso no Bonitinha Mais Ordinária. Olha aí, ó, a galera foi de dar porra, né? Olha só. Porra, cultura. E desbancar o conteúdo do nosso. Porra, tá vendo, bud? Brincadeira, hein, cara? Se fudeu, seu filho da puta! Seu filho da puta! Aí o cara vai e rebate. Mas pelo menos eu não dou o cu! Como você? É o seu caso, né, Pluff? Não, eu nunca vi o filme. O áudio ficou bom só pra ofender o Pluff. Mas tudo bem, foda-se o José Wilker e o nosso amigo Ron Jeremy, cara. Posso começar? Se você quiser começar, você pode. Olha só, Ron Jeremy é muito legal, foi uma bela descoberta, uma figura muito carismática, muito, muito veiuda, muito terra. Né, que o podcast putaria realmente compromete você falar isso, cara. Mas efetivamente, Zé Wilker é nosso, sabe? É Brasil, cara. Eu voto no Zé Wilker. Tá bom, um voto de merda, 1-0. Vamos lá, Gani, seu voto, por favor. Oi, apesar de eu gostar muito do Zé Wilker, cara, depois de ouvi-lo narrando o Oscar, não tem como, cara. E é só o Ron Jeremy, cara, ele é tão simpático, que parece um Mario, e ele adora rosquinhas, olha só aquela foto, cara. Pô, o meu voto é pro Ron Jeremy. Ele fudendo com uma rosquinha gigante, cara, muito engraçado. Ele fantasiado de Mario fudendo uma rosquinha gigante. Uma bomba de chocolate, cara. Então, 1-1. Vinícius Pombo! Hã? Seu filho da puta! Tomara esse cu. Então, cara, é foda, cara. Um cara tem a porra da roupa do guaxinim, o outro tem a porra do filho da puta. É foda, cara. Eu tô na dúvida mesmo. Eu acho que... Mas puto, quem é mais puto, porra? Quem faz mais putaria? Mas tem putaria maior do que chamar o cara de filha da puta duas vezes, cara? Chamar um filho da puta de filha da puta, sabe? Ser um filho da puta. Ser um filho da puta. Ser um filho da puta. É conferir, tá ligado? É o segundo tiro na cabeça do malandro, cara. Cara, cara, é foda. Cara, vai. Não sei, eu acho que eu vou dar o crédito de novo ao cara que tem grande potencial. Que é a porra do Mario vestido de guaxinim, cara. Isso seria épico. Muito bom. Grande Ron Jeremy. Eu gostei do seu voto. 2-1 para o nosso amigo Ron Jeremy. Quanto custava? Cara, apesar de ter apresentado vocês o Ron Jeremy, eu fico com o José Vitor, cara. Porque, cara, ele já comeu uma das melhores atrizes da Globo. Não tem como ser um putão. Não tem como. Cara, presta atenção. José Vitor, ok, já comeu várias atrizes da Globo? Check. Já chamou o cara filho da puta duas vezes? Check. Tem esse detalhe também, filho da puta. É o comedor nato? Check. Fluff, sabe qual foi o filme nacional mais visto até a Tropa de Elite? Dona Flu e seus dois maridos. Sabe o que quiser ver o que faz nesse filme? Ele anda pela praça totalmente pelado, com os bagos à mostra, cara. O filme que o Brasil mais viu antes do Capitão Nascimento foi essa porra, Os Bagos do Zé Wilker. Sabe? Pela, pensa bem no seu voto, cara. A injustiça que você pode cometer, pensa bem. Num bago tá escrito, você é um filho da puta. No outro tá escrito, eu filho da puta. Cara, mas o Ron Jeremy, cara. O cara fez 1.500 filmes pornô, não tem como Zé Wilker, caralho, não tem nem isso de vida, tá ligado? De dia na vida dele pra ele fazer tanto sexo, cara. Cara, o que importa se o José Wilker já mostrou bago pra milhões de pessoas em cinemas do Brasil inteiro? Cara, isso é sensacional isso, cara. Não, cara, mas eu acho que o bago com o Jeremy já foi mais bicho do que o do José Wilker, cara. Não, mas o José Wilker mostrou pra família brasileira, cara. O papai, a mamãe, as crianças. Todo mundo vendo lá. Papai e a mamãe, literalmente, né? Dona Flu e os dois maridos. É cultura, é literatura. Vamos ver lá o velho baiano que eu esqueci o nome. Vamos lá ver os filmes. É agora, vamos lá. Olha que história envolvente. A mulher fantasia com o cara, não sei o que lá. E tá o Zé Wilker peladão, dançando. Ele não tava dançando, aposto, mas... Ah, cara, que decisão. Cara, sabe o que quiser ver o que falaria pro Ron Jeremy? Você é o filho da puta. Seu filho da puta. Ah, o Ron Jeremy enfiar um donut no cu do José Wilker, cara. Porra, grande merda. Ele ia botar pimenta ainda. Pô, mexicano escroto. Cara, eu não sei, eu também tenho medo do Ron Jeremy chegar na frente e pegar um outro ator pornô e ficar elas por ela, sabe? Eu acho que o Zé Wilker, ele pelo menos tem um diferencial que na hora que pegar alguém mais restrito, vai ter como desempatar. Eu acho diferente do Pombo, acho que o Zé Wilker tem mais potencial do que o Ron Jeremy. Apesar de eu achar que o Ron Jeremy é mais puto do que o Zé Wilker, eu acho que vai ficar difícil de comprovar isso depois lá na frente. Então meu voto vai pro José Wilker, esse cara aí dos bagos de fora. E é isso, 3-2? 3-2, então né, então acabou. 3-2 é vitória, ninguém quer mudar de voto? Não, tô tranquilo. Eu? Não. É, o Gani quer mudar de voto. Eu não. Olha o Todd agora. Então, é uma pena, Ron Jeremy. Você, pô, foi a alegria do dia. Suas fotos são sensacionais. Mas vai ficar pra uma próxima oportunidade. Quem sabe no Troféu Bigode. Ó. Já teve. E foda-se, o melhor pode... são dois. Então é isso aí, vamos nos amigos para a próxima fase. Vamos para o próximo round! Quer romance, leia um livro. Quer fidelidade, compre um cachorro. E quer amor, volta na casa da mamãe. Gangnam Style. Round 3. Marcelinho versus Sanji. Vamos nesse round todo mundo falar com voz de Marcelinho? Não, porque vai favor de um dos competidores. Eu não acho que... todo mundo. Também pode ser a Sanji, ela fala assim, não sabe. Todo mundo fala assim, então. Demorou. Também é possível competir. Próximo não. Papai fugiu? Oh, cara. Não, Marcelinho, pra quem não sabe, Marcelinho é o bonequinho fantoche do Eric Gustavo que lê contos eróticos no YouTube. Ele defende o bom português acima de tudo. Nem o celular do Devassa. A Sandy é aquela cantora, irmã do Júnior, que falou pro mundo inteiro que é Devassa e gosta de dar a bundinha. Que isso? Ela falou que dá pra se sentir sexo, de prazer com sexo anal, mas as pessoas com coisas ruins na cabeça acham que ela falou que gosta de dar o cu. Mas não é verdade. Mas como é que ela... assim, caralho, essa porra tá gritando, mas fala essa merda. Não, é verdade, vamos todos assim. Pombo, em quem você vota? Caralho, vai tomando cu, cara. Bagulho escuro. Tá, cara, eu acho você que eu voto... Você não vai fazer a vozinha? Não vou fazer voz nenhuma. Por quê? Vota no Marcelinho pra o nego parar de fazer voz, pô. Ah, vai tomar no cu. Olha só, eu voto na Sanji, tá, primeiramente, porque... Bom, você acha que é possível a pessoa sentir prazer anal? Eu acredito na Sanji, cara. Ela falou que o que é imortal não morre no final. Eu acredito na Sanji. Enfim, Cara, olha só, eu vou começar votando porque eu não consegui votar nenhuma vez até agora. Nós temos o Marcelinho, que ele é contra o Zerótico. E é o Fred Mercury, cara. Hã? Errei a voz. Esse é o Fred Mercury, cara. Ah, é porque eu não consigo mais fazer voz fina durante muito tempo. Fala normal. Ok. Melhorou, melhorou. Assim, a Sandy, ela não é puta. Mas ela é devassa. Marcelinho, ela é devassa. Assim como toda mulher é devassa. E ela só deu a bunda. Ok. Check. O Marcelinho, ele é uma criança que surpreende lendo contos eróticos, cara. Então eu não acho que ele seja um puto. Ele só tá ali, tá ligado? Ele, é tipo você soltar uma G Magazine pro filho do pombo, tá ligado? Ler. A criança com 3 anos não vai conseguir captar a putaria. O meu mas... filho vai. O teu... meu filho vai. Seu filho vai ver a G Magazine e saber... O meu, cara, meu filho vai ver putaria, ele vai fazer que nem aquele cara. Ele vai fuder o ar com o nariz, entendeu? Meu filho vai ser muito fuderoso, cara. Entendi, cara. Bom, sabe que vai ter a menina, né, cara? Vai ter a menina com o maior pirocão, mano. É só não deixar entrar. Exatamente, eu já sei a técnica, não tem como. Então, olha, sério, o Marcelinho é uma criança, cara. É uma criança lendo pornografia. Ele não é um puto, ele não é um exemplo, tá ligado? Que... Como eu pego o Marcelinho e pego o Sasha Grey? Caralho, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Já a Sandy, cara. A Sandy pra virar a Sasha Grey tá um passo. É só uma câmera que falta. Só uma câmera, né? Tá certo. Pra qualquer mulher virar... Calma, tô com a voz errada. Pra qualquer mulher virar a Sasha Grey só falta uma câmera. Não, eu falei a Sandy. Não é qualquer mulher. Falando da Sandy, ok? A Sandy, né? É. Em comparação com o Marcelinho, eu não tenho nem o que discutir. O meu voto é da Sandy. Pra mim, ela já tá já na final. Isso. Por favor, alguém prossiga. Eu já tenho um bom argumento, cara. O que acontece? Se a Sandy estivesse no estado normal dela, tudo bem, ela seria uma mulher normal. Mas depois que ela virou Super Saiyajin, cara, ela virou uma vagadinha do caralho, maluco. Na moral, depois que ela virou devassa, essa porra da cerveja pagou pra ela pintar o cabelo, né? Que a Sandy hoje em dia não é vista em outro lugar sem ser em casa de massagem, entendeu? Coitado do namorado dela lá que tocava orquestra lá com a família dele lá. Como é que é o nome da família? Família Lima. Lima. Tocava na orquestra lá com a família dele. E qual que era o instrumento dele? Deve ser o mesmo instrumento violino. Que o povo gosta de tocar, cara. Não, é violino? Então eu tô um não. O violino o povo só usa a varinha dele. Mas é. Aquele cara lá devia estar muito decepcionado. É ele que casou com a Sandy? Eu nem sei se foi ele que casou com a Sandy. Sandy, chega de pegar regra, seu voto, por favor. Tá cagando regra que sabia, cara. Qual não, seu... não, mas foda-se, aquele cara é meio viado. E a Sandy. Conclusão, 5. voz errada de novo? Conclusão, 3 minutos falando pra chamar um cara de viado. Porque tem que fazer um rodeio. Mas aquele cara é viado, Sandy é uma vagadinha e ela tá classificada por causa disso. Pra mim, pelo menos. Então, 2-0 pra Sandy, isso. Correto? Isso. Gol, Gustavo. Cara, como você mesmo disse, o Marcelinho é uma criança, ele não sabe o que tá lendo. Ele tá falando o que importa pra ele é o erro de português, não é o putaria em si. Porra, exatamente, cara. Entendeu? Por isso, cara, e a Sandy, cara, de tudo que também o povo falou, assim, cara, depois dessa declaração dela, não tem como votar, não. Então, 3-0, Sandy? 3-0. 3-0, Sandy. Então, Gani, vai lá e massacra, cara. Qual é o teu voto? Aí, o Marcelinho, ele é um menino muito legal que fica lendo contos eróticos de gorilas que transam no topo do parque. Mas ele gosta também de um fishing, porque, porra, pra que falar, ele precisa de um cara enfiando a mão pra ser no rabo dele. Mas... O que torna ele 100% do tempo um puto, né, cara? Por quê? Uhum. Pra ele existir, ele precisa dessa mão no rabo dele, cara. Mas ainda é aquela questão, não sabe que aquilo é uma coisa... Mas aí que mostra o quão puto ele é, porque mesmo sem saber, ele gosta. Cara, agora eu tô tentando imaginar, o cara que controla o Marcelinho, imagina se der uma vontade dele de tocar uma punheta na hora. O Marcelinho vai ser o maior boqueteiro do mundo, viado. Essa é a parada mais escrota do universo. Ou você me paga um boquete, ou você para de falar, você vai parar de respirar. Parece até que filme trota lá do cara que mata a mulher com um pau. Sabe qual que eu tô falando? Mata a mulher lá com pau? É, enforca a mulher com o pau dele. O Marcelinho quis dizer outra coisa, mas nesse momento o cara que controla ele sentiu vontade de tocar uma punheta e saiu isso. A questão aqui é, Puff, você consegue sentir prazer com sexo ou não? Depende da minha posição no sexo anal, é com a referência, entendeu? Foi uma pergunta retórica, não era pra responder. Não foi retórica, não foi retórica. Ele ficou esperando a minha resposta. Todo mundo sabe a resposta. Todo mundo sabe. Ok, moral da história. Alguém vai mudar o voto ou a Sandy levou? Levou tudo, a Sandy. Sandy levou. Sandy levou tudo, Lulu. Tá atrás. Levou tudo. Pode, levou tudo mesmo? Não, eu vou votar no Marcelinho porque ele. Oh, aí. Que merda, cara. Que merda. 4-1, foda-se, não é importante por quê, cara. 4-1, tá bom, boss. Se eu não tivesse argumento pra votar na Sandy, eu votaria só pra vocês pararem de falar com a voz de Marcelinho, cara. Tchau, pessoal, não tem mais essa voz. Quer romance, leia um livro. Quer fidelidade, compre um cachorro. E quer amor, volta na casa da mamãe. Gangnam Style. Op, op, op. Que teste! 1, 2, 3, vamos lá, galera! Tchutchulina versus Mestre Oliver. Eu não sei quem é esse aí. Mas vamos lá, começa falando aí. Gustavo, pode começar falando aí da Tchutchulina? Porra, logo. Muito bom, cara, aí. Não vou mais passar do programa. Vou botar o ganho. Cara, ele não se apresentou o round, como ele empurrou, passou a bola pra outra pessoa, cara. Eu tô precisando de um minuto aqui agora. Empurrou e passou a bola pra outra pessoa. Tá no clima da putaria mesmo. Cara, era uma atriz. Nasceu em Budapeste. Italiana? Não é italiana? Não, ela é naturalizada italiana. Mas é o que tá dizendo aqui no Wikipedia, né? Cara, é muito famosa, mas hoje em dia ela é. Uma senhora. Não, mas ela é famosa por um ato. Ela é famosa por dois atos. Ela é famosa por todos os atos, cara. Todos os orifícios que estão. A Tchutchulina, ela ficou efetivamente famosa no mundo. Porque ela foi a primeira atriz notória, pelo menos, a fazer filmes pornográficos com cavalos. Exatamente. A Tchutchulina, na verdade, ela deve ter tipo uns 32 anos de idade. Só que tanto que ela fode, cara, ela tem a aparência de 68. Sabe como é que é? Ela deve ter começado com 12 anos. Deve ter sido por aí. Não satisfeita em fazer nome internacional por poder com cavalos, a Cicciolina se candidatou e foi eleita para o parlamento italiano, ou seja, ela foi uma deputada na Itália. Tá uma política, é. Queriam de fato foder com o governo dele. Aí depois o neguinho fala que Tiririca é zoado. E depois veio aqui pro Brasil e abriu um bar aqui na Princesa Isabel. É verdade, tem aqui no Rio. Ah, é verdade. American Bar. American Bar, assim, pra adultos. Você, executivo, tá no Rio trabalhando pra Sarara. E você passa por Copacabana. Por apenas R$40, você pode ver e apertar alguns peitinhos. R$40? Porra, cara. É. Tá sabendo a cotação do negócio, né, cara? Pô, velho. Tá de uns parabéns, hein? Meus que frequentam. Aqui na Vila Mimosa deve estar uns R$8, cara. A Vila Mimosa é mais ou menos uns R$25. Porra, tô inteirado, hein? Galera, não, frequenta bem. Pessoal, tá. Caralho! Vocês quanto é que tá custando o Dark Charizard Foil, cara? Você tem esse conhecimento aí, vocês podem me tirar essa dúvida que um colega meu me falou e eu acho que procede, mas eu não tenho conhecimento. Ele me falou que a puta mais cara da Vila Mimosa é uma que é conhecida como Tartaruga. É uma que mulher isso? Que não tem os dois braços nem as duas pernas. Que isso? Completamente maleável, né, cara? É o que ele me disse, eu não sei se procede porque eu efetivamente não conheço. Aí dá pra realizar aquele sonho de botar a mulher no teu colo e rodar ela, tá ligado? Esse baú da puta que tá aí. Maneiro, esse é um sonho teu, cara. Cara, esse pô, bota a música do baú aí. Vai, tartaruga, vai. Bota a música do peão da casa própria. Não, mas se ela tivesse os braços, ela poderia se rodar também, seria melhor, cara. Não, mas aí não teria. O cara teria que chegar pra trás na hora, ele teria que dar um up. Tem que ter cuidado com a giratória. O maluco deita e a mulher faz todo o peão da casa própria ali, pô. Não, mas o cara deitado pode girar a mulher, porra. A mulher ela já vem com uma cordinha enrolada ao longo do corpo dela. Caraca. Aí você puxa. Você encaixa e puxa a cordinha e ela fica girando. É tipo a roupa dela com a cordinha ainda, fica mais sensual ainda. E ainda vem com a trilha sonora da peão da casa própria. Ela anda com aquele toque de iPhone, tá ligado? Ah, mas o 6 é ela engravidando, né? Se a mulher for gorda, haja rigidez pra sustentar um corpo dele de lá girando em cima de você, cara. Dá não. Mas é esse quatro, pode. Isso aí não pode ser verdade, cara. Não é possível. Mas voltando, falando sobre a Tchutcholina e também ela está competindo hoje com o Mestre Oliver, que é sempre citado aqui nos troféus porque todos nós somos grandes fãs de João Kleber. Saudoso João Kleber. Todos mestre... não, mais alguns. Todos. É. Mas o Mestre Oliver, ele era o ator do Teste de Fidelidade. Ele era o cara que chegava pra qualquer mulher do mundo e falava, e aí, gata, eu tenho um emprego pra te oferecer, assim, o salário inicial é de R$12.000, você só vai ter que trabalhar 3 dias na semana e tal, mas eu posso precisar de você a qualquer hora do dia. Tá calor aqui, né? Bum! O cara tirava a camisa, mas... Uma entrevista de emprego onde o cara tira a camisa do nada, sabe? É tipo Shiryu, tá ligado? Tira a camisa toda, tira a armadura toda hora, tira a camisa toda hora. E é isso, o Mestre Oliver é o cara que desenrolava qualquer mulher, destruía casamentos, sempre com a bênção do Mestre João Kleber. Mas eu tô ok. Mas o Mestre Oliver, eu acho que ele. Ninguém nunca comprovou que ele realmente executa. Porque na hora que vai começar a putaria, o João Kleber vai. Para! Aí, interrompe a cena. Aí ele, meu Deus, não pode. Aí quando volta meia hora atrás, aí tem tudo de novo, tá ligado? E quando já vai, o cara tava tirar a cueca, aí entra a produção, para o negócio, tá ligado? Aí interrompe. Então ninguém efetivamente. O maluco caindo na porrada ali. Não, inclusive, a vez que quase foi rolar mesmo, que quase foi pro Oba Oba Legal, ele teve um problema do coração. Não sei se vocês lembram disso, cara. Ele quase morreu do coração no meio de uma cena dessa. Morreu do coração? Sério? Realmente foi pegar. Que isso, cara? Sério mesmo? É sério. Sério mesmo, não tô brincando agora, tô falando sério mesmo, esse cara teve... Não, eu vou ter que pegar a mulher, não, eu não quero, foi isso? Tipo isso? Foi isso, tá ligado? Não, tá de sacanagem. Botar o Bluff naquela mesma situação, mano, quase a mesma coisa, foi por aí. E eu acho o seguinte, cara, o Oliver, ele é um cara, porque na teoria e tudo mais, pelo que a gente acompanha, ele pode ser foda. Mas, tipo assim, ele nunca vai ter a imagem dele associada a uma mulher toco, né? Que nem a Tchorina acabou de adquirir e tal. Eu acho que agora a Tchorina ganhou mais um ponto comigo, cara. Depois que ela foi associada a mulher toco da Vila Mimosa. Que eu quero que exista. Tartaruga. Você quer que exista, né, cara? Quero que exista. Um dia, quando você puder, você... Eu, né? Quando eu puder... Fudeu. Mas meu voto é da Kitorina, já falei, tá? Vamos votar? Vamos votar. Não, cara, o cara desmaiou quando foi pegar a mulher, cara. O maluco não é puto, ele é só paga de puto, entendeu? Então... Ele é pago, geralmente. E ele é o Oliver, né, cara? Ele tem que ser eliminado na primeira fase. É verdade. Todos os outros troféus. Ele tá aqui só pra ser mencionado mesmo. Então, Titiolina 2-0. Cara, eu voto na Titiolina porque, cara, cavalos... É uma coisa bizarra. Ela ultrapassa a putaria, entendeu? Então, meu voto vai pra ela. É justo, é muito justo. Gani? Eu. É o seguinte, cara. Titiolina começou essa onda aí com os cavalos e é a grande mestra da nossa querida Mônica Matos nesse quesito. Então, isso já conta bastante. Mas é o que... Matos. Exatamente, grande Mônica Matos. Olha o Pluff ditando pra... Tanto que pra saber quem se trata. Mas o que realmente me faz tendenciar para o lado peitudo dela é que ela já se ofereceu para transar com Saddam Hussein se ele se retirasse as tropas do Irã. Então ela faz putaria e não faz guerra. Então eu volto pra ela. Caralho, a mulher usando o sexo como política, como ferramenta de paz. Pô, Titiolina elevou o sexo a putaria a outro nível, cara. Caralho, aí. Mas todo mundo sabe que isso era uma trap, né, cara? Porque se o Saddam Hussein resolve transar com a Titiolina, provavelmente ele seria sugado pra dentro dela, pra dimensão que existe dentro do útero dela, e nunca mais voltaria, né, cara? Todo mundo sabe que existe alguma coisa bizarra lá. Só não sei se seu voto, cara. Eu voto na Titiolina, não tem como. Então é 5, né? Sem unanimidade. Mais algum adendo pra fazer? Acabou o round. E no corner vermelho temos Kid Bengala. O corner é ele deitado. E no corner azul temos o nosso Charlie Chin. Foi um apedrejado, né, mano? Enfim. Cara, o Kid Bengala, talvez algumas pessoas não conheçam, mas fica bem fácil de ilustrar se você tiver consciência de que ele, na verdade, é uma junção de outras duas pessoas, que são o pai da Raven e o Marcos Assunção, jogador do Palmeiras. Não, ele é o Marcos Assunção total. Não, ele é o Marcos Assunção misturado com o pai da Raven. Procura aí, pai da Raven. Não, eu já sei quem que você tá falando, mas, cara... Até o cozinheiro da Casa Branca, ele, cara. Pai da Raven. Ô, Pomo, como você conheceu a Raven, Pomo? Pô, não posso falar. Teve alguma coisa a ver com o Kid Bengala. Você é um grande fã da Raven, né, Pomo? As visões da Raven são sensacionais. Pô, Raven ou Chelsea? Aí tu me fudeu, cara. Aí tu, né? Enfim, cara, o Kid Bengala é um rapaz que ele tem problemas na sua forma de andar, entendeu? É difícil ter uma pessoa conseguir andar com três pernas. Então o Kid Bengala, ele tenta, ele se esforça, né? Mas no final ele acaba meio que se entortando e tudo mais. O nome dele já diz, é o cara que tem três pernas, sendo que a perna do meio é maior do que as outras duas e ele se embola. Isso torna ele um grande mito do sexo. Grande, agora, muito pode... grande. Ô, oh, porra, grandioso, né, cara, então. E que já se elegeu deputado. Isso, e vai fazer com as coisas de Goku. Kid Bengala vai meter o pau em todo traficante. Vai, não só no traficante. Em você. Em você. Seu filho da puta. Como seria o Marcelinho, cara, falando isso, hein? Você é um filho da puta, seu filho da puta, filho da puta. É o Mickey. Puta, seu filho da puta! Como é que seria o Boris chamando o cara de filho da puta? Boa filho da puta! Boa noite! Ele que é o maluco! Oi? Como seria o Napa, Pombo, falando isso? Seu filho da puta! Muito bom, mas vamos lá, foco, galera! Chega de filho da puta. Vamos lá. Nós temos, de um lado, no corner vermelho, segundo o nosso amigo Gustavo, o nosso incrível Kid Bengala, que é um rapaz moreno, sensual, com três pernas. E nós temos do corner do outro lado nosso amigo Charlie Sheen, que é reconhecidamente o cara mais putão de todos os tempos. Ele é um cara que vai viajar e leva a namorada, uma atriz pornô, e a ex-namorada, que por coincidência não, também é uma atriz pornô, e vão as três no avião juntinho com o Charlie Sheen, sem calça. Exatamente. Avião particular, jatinho, privado. É, o Kid Bengala também deve fazer isso, só que ele tem que deixar uma parte do pau dele pra fora do avião. O Pumbo, ele não consegue falar de negões forte, cara. Quando o Terry Crews, ele enche de... Caralho, ele fala na cabeça do pau do Terry Crews, tá ligado? Agora que é o Kid Bengala, ele vai enaltecer o cara até tu querer ser preto, não querendo ao Pumbo. Cara, eu coloco... Não é justo, cara. O cara tem uma parada que, porra... Não, tem... tô ligado, velho. Você tá... porra, tu vai falar que ficou pra fora do avião, cara? Ué, qual o problema? Eu tô sendo justo, porra. Ele não, que não tá de Bengala é humilde, ele é pescador, ele tá, no máximo estaria fora do bar. Exatamente. Medalhista de ouro no salto com vara, tem uns animais. Quando o Kid Bengala ainda morava no litoral, quando ele era humilde, ele fazia aquele banana boat, ele ia lá na ele fazia o nado de costas, né? Aí é coqueiro bolt. Eu soube que na juventude dele, cara, ele trabalhava, tipo, ele era uma cancela humana pro bairro dele. Você quer dizer que ele não pode, quer dizer que ele não pode fazer pirocóptero senão ele voa. É tipo isso. Ele não pode fazer pirocóptero senão ele quebra os dentes. Ele não pode fazer pirocóptero porque a hélice é mais pesada do que o resto do helicóptero. Só que aí ele foi demitido desse trabalho dele da cancela, cara, porque foi uma comitiva de gostosas pra cidade dele e ele ficou aberto a porra do portão da cidade o dia inteiro. É muito culacho maluco fazer flexão sem os braços, né, cara? Muito culacho mesmo, cara. Transfusão de sangue é foda, cara. Kid Bengala Facts, mano. Cara, eu acho que chega, né? Não precisa nem discutir nada, né? É foda, né, cara? Coitado do Charlie Sheen, não foi. É um cara que tá na área, mas não. Sabe quando Deus abençoou o Kid Bengala, gente? Ele é um cara, porra, né? Várias formas. Quando o Kid Bengala faz o gol, ele não aponta o dedo pra cima, tá ligado? Kid Bengala fica impedimento lá na zaga do outro lado. O Kid Bengala, se pegar a Mulher Tartaruga lá na Vila Mimosa, ele mata ela, empalada. Por que a Mulher Tartaruga? Qualquer uma, cara. Não, porque a outra consegue se apoiar pra não escorregar. Se você botar a tartaruga no final, ela vai descendo e não tem como parar, tá ligado? Brinca de abaco com a Mulher Tartaruga. O Kid Bengala nunca conseguiu limpar a cabeça do pau dele, cara. É sem problema, velho. Jesus, chega! Próximo round. Jesus, a gente é muito bobo, cara. Quer romance, leia um livro. Quer fidelidade, compre um cachorro. E quer amor, volta na casa da mamãe. Round 6, galera! No lado 1, temos o nosso incrível Rômulo Costa. No lado 2, temos o incrível, a incrível Mulher Melão. E que comece o duelo. Rômulo Costa, pra quem não é do Rio de Janeiro, pode não conhecer. Rômulo Costa nada mais é do que o dono da Furacão 2000, o cara que institucionalizou o funk carioca na sua forma mais putona, mais tara, exatamente. E a Mulher Melão quem é? A Mulher Melão é uma empregada pra ele. É uma funcionária. A mulher é uma mulher com uma bunda muito grande, com seios volumosos, uma bela mini saia. E ela fez sucesso porque era gostosa, malhava muito. Não, ela é uma gorda, entendeu? Só que malhava. O plano é recalcado, cara. Ele queria ter o peito daquele tamanho, entendeu? Não conseguiu. Você rapidou minha mensagem. Um médico contraindicou, Puff. Não fica zangado, cara. Não podia, não, cara. Ia dar problema na tua coluna. Você não chega terminar. Ela é isso, uma gostosa genérica. Só que aí, por ser gostosa genérica, os homens babam. E aí, ela começou a cantar funk. Ela não é uma gostosa genérica, não. A Mulher Melão é a pessoa que inaugurou efetivamente aquele termo. Parece um hambúrguer. Se é que vocês me entendem. Não inaugurou isso aí, não, cara. Não. Inaugurou pro grande público, entende? Assim, pra massa. levou o mundo o tempo. Parece um hambúrguer. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, cara, desliga esse programa. Você tá entendendo o que eu tô falando, cara? Você tem muito a aprender ainda, rapaz. Mano, é Big Mac caprichado, cara. Bob Picanha. Vamos lá. Não interessa ela cantar mal, não interessa ela é funkeira. O que interessa é quem é o mais profundo dos dois. Entendeu? Um pão com guerrilha. É, assim, cara, vocês não falaram tudo da Mulher Melão. Vocês sabem muito bem disso, né? Vocês não vão boicotar ela aqui porque eu não vou deixar. A Mulher Melão, cara, ela é tipo uma embaixadora do nosso país. É, não sei se dá paz, mas é embaixadora, entendeu? Até porque ela deve baixar pra caralho. Mas ela é embaixadora do nosso país, que ela é a, tipo, a xoxota oficial do Brasil, cara, do Rio de Janeiro, entendeu? Do nosso país. Todo ator, sei lá, de Hollywood que vem pro Brasil, entendeu? Toda pessoa importante que vem pro Brasil, ele, antes de, sei lá, de comprar uma tapioca, uma água de coco, ou falar mulata, ele tem que deixar já resguardado ali o dinheirinho, o troco da Mulher Melão, que virou, tipo, né, é um procedimento padrão, uma tradição, você comer a Mulher Melão se você tá visitando o Brasil, cara. Chegou no Brasil, já tem que comer ela primeiro. Exatamente, é tipo isso, cara. Muito rico, exatamente. É tipo assim, o cara não pergunta mais se você foi no Brasil, se você tomou uma caipirinha, pergunta se você comeu a Mulher Melão, entendeu? E é meio que... É isso aí, cara. É institucionalizado. Então ela é muito importante. Mas como é que começou esse mito? Não, começou esse mito aí. Começou muito antes. Mas as primeiras notícias que vieram a público foi com o nosso querido Vin Diesel. Vin Diesel veio filmar aqui, aqueles Velozes e Furiosos, tá o Vin Diesel de bobeira na praia, de repente você vê o Vin Diesel indo pro hotel com pressa, e só aparece Mulher Melão na janela. Inclusive foi por isso que o Justin Bieber não veio até hoje pro Brasil, cara. Ele ainda tá se preparando lá, tomando coragem e tudo mais, e a gente não sabe bem o que vai acontecer quando ele chegar aqui. De repente ele vira homem, né? Sodomizado, certamente. Cara, mas assim, só um detalhe. É isso aí. A Mulher Melão, ela diferente de outras mulheres que tem nome de fruta, ela tem um rosto bonito também, cara. Ela não é só a gostosa genérica, ela tem um rosto bonito. Eu fico impressionado. Eu acho que ela tem um rosto mesmo. Direito. É um rosto, tem um pesquisitaço. Rosto padrão. Né? Procura aí, mulher filé, cara. Vamos ver a competição que você tá fazendo. Mas então, quem é mais. Quem contribui mais pra putaria no mundo? Mulher Melão, que faz as boas-vindas no sentido mais anárquico pros turistas, ou Rômulo Costa, que institucionalizou a putaria em forma de música? Cara, eu acho que é o Rômulo Costa, porque antes, muito antes de existir Mulher Melão, ele já tava aí botando a putaria no mundo. Entendeu? Eu também acho que é isso aí, cara. Porque a Mulher Melão veio dos baile funk. Quem foi o pai dos baile funk que começou com esse. Porque, tipo, ele tá na TV lá todo dia no programa da Furacão, pra quem é do Rio e conhece o programa da Furacão 2000, aí mostra uma cena dos bailes e tal, uns negocinhos bem tranquilo. Mas tu vai lá, de fato, é uma pornografia generalizada. Então, e antigamente as festas não eram essa bagunça que é hoje, entendeu? Escrachada. Então, é até um ponto turístico. A galera vem lá de fora já querendo ir pra putaria, tá ligado? Vai numa via de show, você já sai com doença venérea, sem tocar em ninguém. Então, peraí, então a gente, em vez de votar na sangue, a gente tinha que ter votado no Chitãozinho, pela tua lógica. É isso? Se ele estivesse competindo. Acho que não. Se ele estivesse competindo. Mas ele não botou a Sandy no mundo assim, vou botar uma puta no mundo. Ele botou a Sandy e as coisas aconteceram. Rômulo Costa, ele fez por querer, tá ligado? Ele falou, eu quero a putaria. Aí começou a botar baile por aí, entendeu? Exato. Lá, cara, é um mecenas da putaria, cara. Ele institucionalizou, ele vende, ele lucra, ele propaga. É tipo um sistema de franquia de putarias, entende? Porra, Rômulo Costa é o bicho. Já começa votando, eu voto no Rômulo Costa. Muito bom, muito bom. Rômulo Costa, eu também acho que é ele mesmo. 2-0 Rômulo Costa. Eu também acho, Rômulo Costa. Caralho, vocês são muito influenciáveis, cara. Caralho, quantos atores americanos já comeram Rômulo Costa, cara? Quantos baile funk a Mulher Melão já promoveu? Porra, sei lá, mano. É um problema, né? Porra, mas é putaria ou é promoção de baile funk o troféu, cara? Baile... Se ele está institucionalizando a putaria, quem está promovendo mais putaria? Entendi. Cara, ela promove putaria pra uma pessoa só, o baile funk, cara. Porra, quantas famílias estão aí nascendo, tá ligado, de sexo desprotegido que rola naquela merda, cara? Nesse exato momento deve ter mais de 15 crianças prontas pra nascer. Isso aí. Sendo encomendadas no baile funk. Exatamente, sendo encomendadas. Só na parede de uma das laterais do baile, porque tem quatro paredes aí, tô falando só de uma. Entendi. Entendeu? Você tá entendendo muita coisa e votou pouco, rapaz. Eu quero seu voto, não quero seu entendimento. Eu voto na Mulher Melão, cara, porque ela conseguiu levar o Big Mac pra dentro do baile funk e porque ela conseguiu é fazer aí alegria de vários atores do mundo inteiro, entendeu? Ela é uma pessoa muito especial. Então, ela é melão. Então tá bom. Meus parabéns pra você. Por enquanto, 3-1. Falta o Gani votar? Eu já votei aí no maior capitão do Rio. Então é 4-1, amigo. Então é partir pro abraço, pão botário. É Rômulo Costa na cabeça. E pro próximo round. Tô entendendo. Quer romance, leia livro. Quer fidelidade, compra um cachorro. Round 7! Ele, o cara que é o ídolo dos universitários brasileiros, ele que é casado com muitas mulheres, fanfarrão, putão, Mr. Catra! Nós na 4x4. E pra enfrentar o glorioso Mr. Catra, ninguém mais, ninguém menos do que ele, ator pornô, casa dos artistas. Já comeu travesti, comeu mulher, comeu árvore. É um cara, porra, multifacetado. Ele foi casado com a Cláudia Raia, que tá no nível da árvore. É ele, Alexandre Frota! Filha da puta! Ele foi casado com a Cláudia Raia? Foi. Mentira. Foi. Eu não sabia disso. Não sabia. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E eu tenho a dizer aí, rapaz, é que é o seguinte. Alexandre Frota realmente é um cara muito promíscuo. O cara não distingue sexo. É tipo Serguei nesse nível. Ele não distingue o sexo na hora de procriar. Distingue o sexo. De praticar. De praticar. O Frota intitulou qual é o negócio. O negócio? O negócio. O negócio. Compreende, compreende. Compreende. Ele intitulou, ok. A fama dele já é conhecida, beleza. E o Mr. Catra? A galera de Mineiros conhece o Mr. Catra? Conhece, o Jardel conhece o Mr. Catra. O Mr. Catra é conhecido no Brasil inteiro. Passa no Luciano Huck, conhecido no mundo inteiro. O cara tá falando muito Luciano Huck nos últimos programas, cara. Eu sou fã dele, cara. Porra, é o cara, né? Porra, né? Porra, narigudo judeu, fudeu. Porra, né? Patrocínio. Loucura, loucura, loucura, loucura, loucura. Eu sou um fake do Luciano Huck, cara. Vocês não estão sabendo? Mas é o seguinte. O Catra, ele prega a seguinte filosofia. Ele é judeu. Mas ele não nasceu judeu. Ele se converteu ao judaísmo. Mas o judaísmo true. Daquele de que um homem pode ter várias esposas. Entendeu? Isso não é judaísmo não, cara, isso é islâmico. É islamismo. Cale sua boca, cale sua boca. Tá sabendo bem, vamos lá, ídolo do Luciano Huck que é judeu. Caralho, então ele não é judeu, porra. Hã? Então ele não é judeu. Não, quem é judeu é o Huck, Luciano Huck. Ah, eu ouvi você falar que o Mr. Gata era judeu, cara. Porra, vocês estão dando informação errada, cara. Você apresenta uma pessoa e fala judeu? Você que tá argumentando em cima de um machismo. Não, não, você não. Você desmoralizou a imagem do Mr. Catra, eu acho que ele vai perder por sua causa. Você vai perder, não. O cara não, que tem potencial pra vencer o programa. Isso é altamente relevante, não putaria. Você é um merda. Seu filho da puta. Você é um filho da puta. Lave sua boca pra falar comigo, ok? Lave sua boca. O senhor está defecando pela boca, seu 06. Cale sua boca. Seu filho. Lave sua boca que eu quero te usar. Cale sua boca que eu quero te usar. Muito bom. O Mr. Catra é um cara que ele tem várias mulheres. E, cara, ele tem a voz do poder, cara. Se ele vira pra mulher e fala... E aí, mulher? A mulher já derrete, cara. Fica molhadinho. Hoje em dia, eu acho que ele não pega mais ninguém, cara. Só pega comprando, tá ligado? E eu não sei, pra putaria quem contribui mais, eu acho que o Alexandre Frota pode ter feito mais putaria, mas ele não contribui tanto quanto o Mr. Catra, cara. É o mesmo papo do baile funk do Rômulo Costa. Se você põe um baile funk com a mulher melão no palco, é o nível de putaria. Se você põe um baile funk com o Mr. Catra no palco, é o nível 7 de putaria, tá ligado? Entendi. O cara realmente propaga putaria para os outros. E o bom do Catra é que, apesar dessa fanfarronice toda, ele dá uma pegada intelectual pra putaria. Ele fundamenta, é sério. Não, o cara é formado, cara. Ah, formado o povo também é, pô. Entendi, entendi. A putaria da vida. É. A putaria. Então tá certo, certo. Mas então, quem leva essa? Frota ou Catra? Frota ou Catra? Cara, pra mim, é o Catra. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Porra, agora eu vou, porra, vai ser o bloco do Catra agora. Todo mundo fazendo voz de Catra. Todo mundo fazendo voz de Catra, dormir na rua e beber na caralho. Então, Ei, gata, mama aqui. Eu acho que o Catra, nesse cenário da putaria, ele tá mandando muito bem, chegou com força, chegou com vontade. Mas o bode já não sabe mais o que ele tá imitando. Mas o Frotinha tá aí há uns 20 anos fazendo esse trabalho. Então eu voto no Frota pelo bom trabalho desempenhado ao longo do tempo. Aí tá parecendo o Gil Gomes. Porra de imitação é essa. Cara, tem o Pombo, ele é um cara que tem um certo desprendimento na hora de fazer as piadas. Fingindo que... Você chega pro teu amigo, ah, você é viado. A piada do pombo é, ele cheira meu ovo. O pombo faz uma piada mais evoluída, que acaba te agredindo. Mas eu acho que o Catra, ele tem, acho, numa música dele, uma das frases mais... que se um amigo teu vira, imagina o pombo virando pra você e falando, aê, mama me olhando. Mama me olhando, cara, é a frase mais agressiva de todo. Não, cara, me chegou a falar que quebra-mola. É muito agressivo, não é pouco agressivo, não. É muito agressivo, cara, eu não sei porquê, mas é muito agressivo. Cara. Eu consigo fazer melhor. Não, você não vai fazer isso aqui agora, porque mama me olhando é simples, não tem palavrão, tá ligado? E ainda assim é extremamente agressivo, cara. Ó, o gogó da Ema também não é palavrão. Não, Pombo, desculpa, cara. Prossiga com o seu voto. Enfim, bom, vamos lá. Vocês falaram algumas coisas sobre o Catra. Eu acho que dá pra resumir, né, com um trecho de uma das músicas dele. E isso só já mostra que o cara é brilhante e dificilmente vai ser equiparado a alguém nesse termo aí de putaria. Uma das músicas dele é como se fosse uma paródia. Aquela música... eu nem lembro da música original, pra vocês terem uma ideia, entendeu? Eu vou só recitar. É tipo, se o meu pau não parar de crescer, vai passar do joelho. Se você não acredita, vem ver. Vem do punho ao cotovelo. Cadê? Do punho ao cotovelo. Aí, na moral, cara. E aí ele vai continuar e falar. E sobe, ele sobe, sobe, sobe. Mas tudo naquela voz dele, naquele tom do Catra. E você, porra, é muito envolvente. O Catra é um cara foda, cara. Putaria com Catra mesmo. Quem não conhece, tá na hora de baixar toda a discografia do Catra aí e ser feliz. É isso. Uma volta do Catra, tá? Muito bom, muito bom. 2-0 Catra. Meu 2 a amigo. 2-1. Quem Quem votou no Chefe? Tá bom, deixa eu falar. Gani, você, cara. Eu só digo que o negócio é comer cu. O negócio? Ok. A mulher pega, pode esculacha, tira a roupa, falando a frase, e depois tem que fazer as putas ao ponto de um amigo seu pedir pra você não ir no aniversário da filha de 15 anos dela. É isso aí. É verdade. Que é o negócio? O Proto, ele fez tanta putaria que um amigo dele pediu educadamente pra que ele não fosse, não comparecesse à festa de 15 anos da filha dele. Entendeu? Caralho, cara. Caralho. É tipo isso. Eu acredito que ele tenha comido a filha desse cara, mas não foi falado da minha reportagem. Mas eu entendo esse amigo dele, porque, por exemplo, a gente ainda não tem filhos. Mas quando tiver, imagine o pombo chegando no aniversário da sua filha de 15 anos, cara. E, com a idade, a pessoa vai ficando ainda mais puta. Então, um pombo com 50 anos, cara. É, porque vai estar andando sem calça, tá? Provavelmente, cara. E eu acho até feio, né? Você, tipo, fazer aniversário de 15 anos da garota com a barriga de grávida já, né? Se eu estivesse comparecendo na família, provavelmente seria assim que ia funcionar o negócio. E é isso aí, não deixe aqueles perto de mim, por favor, que eu sou pior do que o Frota. E o Frota é um viado. É, eu outra vez, agora não sei. É verdade, isso é verdade. Qual o tráfico que o Frota comeu? Bianca. E a mulher do Big Brother. E ele fica puto quando fazem piada com isso. Ah, é? Aquele vídeo sensacional dele. É aquele vídeo que ele tava apresentando um programa com aquele cara do Café com Bobagem, esqueci o nome dele. Ele faz a piadinha e ele fica puto. Não, pera aí, falta só o seu voto, Gustavo. Vota aí, cara. É o seu voto ou é o voto que vai decidir a competição, pra falar a verdade? Exatamente, né? Meu voto é o voto que vai decidir. Cara, é o mesmo esquema do Romulo Costa. O Mr. Catra tropa da putaria, de uma forma única. Não tem como comparar o Frota com ele. Concordo. Eu concordo com você, até porque eu votei nele, mas você não acha também que o Frota, por fazer filmes, ele não tá propagando a putaria de um modo? Ah, mas qualquer um pode fazer filmes, cara. Qualquer um faz filme, né? Exatamente. Qualquer um pode fazer filme. Mas cadê um pode cantar funk também, cara? Não, mas não da forma, cara, como o Catra demonstra, cara. É sensacional. Não tem palavras pra dizer. Tudo bem, tudo bem. Eu concordo contigo. Eu não vou querer te convencer do contrário. Então, o Mr. Catra levou esse round por 3-2. Essa foi a disputa. Foi bem complicada, eu acho, porque eram dois candidatos fortes. Mas o Alexandre Frota fica por aqui. E nós vamos para o próximo round. Um abraço. Fica por aqui. Como o Alexandre poderia, o mundo está viadinho demais. Um abraço. Quer romance, leia um livro. Quer fidelidade, compre um cachorro. E quer amor, volta na casa da mamãe. Gangnam Style. Round 8, pra fechar a primeira fase. De um lado, Silvia Sente. De outro, Tito. É assim que tu faz? Foda-se, é só um Pokémon. É assim? Giro, ou Pokémon Transmorfo. Transmorfo, né? Pokémon hermafrodita. Pokémon geleia rosa. Pokémon que se reproduz com qualquer coisa. Caralho, é um Pokémon muito bizarro, né, cara? Assim, se você tá se perguntando por que o Ditto entrou aqui, é o seguinte. O Ditto, ele é um Pokémon Transmorfo, ok. Mas isso não bastaria. Agora, a vida sexual dos Dittos é uma coisa muito especial. Porque se você botar no lugar lá que os Pokémons acasalam, o Ditto transa Pokémon com daycare. Homem. Daycare. É, ele transa com um Pokémons machos, Pokémons fêmeas e Pokémons assexuados. Botou na frente, o Ditto tá traçando, não importa. Não precisa nem ter sexo. Ou dando, o Ditto, né? Poder. Não só traçando, ele tá reproduzindo. Exatamente. Se ele for fêmea, ele tá botando ovo. E se ele for macho, ele tá botando bico. Não, mas o Ditto não tem sexualidade. Exatamente, ele consegue fazer os papéis dos três gêneros diferentes. Dos três gêneros diferentes. Igualzinho. O Puff faz questão de salientar o gênero dele sempre, né, cara? Ninguém conta, mas ele vai lá e sublinha a parada. Deixa fazer piada e faz o teu voto, rapaz. Não, aqui, assim, eu me confundi todo, mas o que eu queria falar é o seguinte, a Silvia sempre, ela, cara, ela é profissional, mas só num dos aspectos da putaria, entendeu? O Ditto, ele tem, porra, diversos desmembramentos, diversas formas de variar isso tudo, entendeu? Ele pode, pô, tipo, fazer um ratata fudendo com um ratcake, ou então ela pode, tipo, fuder com quem gascan e fazer aquele filhote do meio que não tem nome, entendeu? Ele é foda, cara. O Ditto é o rei da putaria e no final ainda sai um Pokémon à sua escolha. A forma mais fácil de você reproduzir os Pokémons é com o rei da putaria chamado Ditto. É por isso ele merece meu voto. Dr. Sérgio no mundo Pokémon ia trabalhar pra caralho. Ia trabalhar pra cacete, mano. O papel dele é se eliminar todos os Dittos pra início de conversa, né? Vocês querem... Olha só, o Ditto, cara, é comprovadamente um puto. De todos... A puta paga, tá ligado? O cara faz o que você mandar. Com quem você mandar. E vai dar resultado. Agora, por que a Silvia Santos tá aqui, cara? Alguém me explica. Porque eu não gosto dela. Não acho que ela esteja uma boa representante da putaria no mundo, entendeu? Claro, ela só tem xoxota. Você não... Assim, a Silvia Santos... As gerações atuais não devem ter a referência que a gente tem da Silvia Santos. Porque quando a internet efetivamente se tornou algo viável na vida das pessoas normais, você entrava no seu P2P, no seu torrent da vida, seu compartilhamento de arquivo, e todo e qualquer filme pornô, aqueles microfilmes de 45 segundos, de 3 megas, que levava uma semana pra você baixar, eram pra Silvia Sente, cara. A Silvia Sente foi a paixão de todo adolescente no começo dos 2000, sabe? Ah, cara, eu discordo. Eu acho que na adolescência, no período de infância da adolescência, foi mais a própria Manoela do que a própria Silvia Sente, entendeu? Com certeza. A Manoela já é a velha guarda, né? Manoela transcorre gerações. E passava ainda passou até pouco tempo, entendeu? E antes da Emanuela era de vez em quando, vez ou outra, numa novela da Manchete. Uma caçadinha rápida. Mas eu acho o seguinte, cara, a Silvia Santos, ela pode ter representado e tudo mais nesse aspecto aí, como o Bod falou, mas ainda assim é uma parada muito de nicho, entendeu? Tipo, o Ditto, como eu falei, ele abrange fodamente. Então, se a gente tá falando de putaria, a gente tem que saber que o poder da generalização é sempre muito importante, né? Poder com qualquer coisa. Ele abrange coisa. Cara, ele pode fazer putaria com 600 de porrada de Pokémon. Porra. Cara, o Ditto consegue fazer tudo que a Silvia Santos faz. A Silvia Santos não consegue fazer tudo que o Ditto faz, cara. É muito simples. Inclusive, o Ditto pode virar uma Silvia Santos com os olhos meio arrebitados. Exato. Assim, meio cara, fruto, pode gente. Ser qualquer coisa, cara. Pode virar o Kid Bengala, o Ditto, se ele quiser. Mas só pra reproduzir com outro Kid Bengala, entendeu? Ele também pode se transformar em você. É, mas isso ele não vai fazer, porque eu nunca vou encontrar um Ditto, entendeu? Não? Não vou. Eu acho que em Cerulha dá pra encontrar, aquela cidade lá. Eu não lembro. Chega de loucubrar, galera. Chega de loucubrar. Eu quero logo pra próxima fase, então preciso da definição. Loucubrar é um termo bonito. Parabéns aí por desenterrar. Ok. Quem é que vai levar esse round? Meu voto é do Ditto. Porque o bicho é rosa e muito mais promíscuo do que o Silvia Santos pode ser um dia. Silvia Santos também é rosa, cara. Rosa mesmo? Essa... talvez no início, né, cara? Depois... talvez no início, mas depois vai queimando as beiradinhas, depois vai... Né, foda. O bagulho vai... As coisas gastam, rapaz. Você não pensa que é assim, não. Então é o melhor dos presuntos fritos. vamos lá, eu quero o voto de vocês, vamos lá. Vocês só fizeram uma piadinha e ele cortou. Hã? Meu vai ser pro disco. Cara, ele é putaria tanto na televisão quanto no videogame. Entendeu? É, duas plataformas, na TV duas plataformas de putaria. Exatamente. Vou fazer um live action daqui a pouco com o Dito aí. Isso já não tem, né? O Japão é bizarro. Cara, podia ter o Monkey também, né? Porque o Monkey é um... Não, mas o Dito consegue se transformar nas coisas. O Monkey é molengo. Não, mas o Monkey, ao contrário, é cam. O Monkey é o Dito da Silvia Sente, já tá desgastado, sabe? Foi muito gasto. Ah, vamos lá, toda galera pro Dito. Gani! É, eu só tenho duas coisas aqui pra contar. Primeiro, o Dito deve ser um cara muito escroto, porque se ele pega um Pokerus, ele vai disseminar aquela porra de doença pra todos os Pokémons, e todos eles vão ficar infectados e você vai ficar legal. É tipo, pra quem não sabe, exatamente, só que o Pokerus é legal, ele é bom. É só você contratar o Brock pra alimentar bem o Dito, tudo resolvido, cara. Fica sussa. Mano, se vocês também podem transmitir a AIDS, cara. Vamos lá, prossiga. E segundo, cara, deve ser muito perturbador o Dito transformar em você. E então, uma questãozinha daqueles do meme do Velociraptor. Se o Dito se transforma em você, se você tem sexo com você, seria masturbação ou viadagem? Como é que é o negócio? Essa pergunta a gente já se fez no programa. E aí, ouçam? E aí? Verdade, é verdade. Nada como jabá, né? Programa e aí, podcast e aí, número, alguma coisa. E aí? Que mais gay? Você pagar podcast a você mesmo ou fazer sexo com um clone seu? Tá respondido lá, vocês vão ouvir. Resposta do Pombo para esse caso. Minha resposta, não tá certo. E o seu voto é do? Dito. Do Dito, então. Do Dito, já ganhou, mas vamos lá. Vinícius, Pombo! Vai tomar no teu cu, teu filho da puta! Cara, é o seguinte, eu já falei, o Dito ele é o cara que tem diversas variações aí de putaria, então ele consegue ganhar na variedade, por isso ele é mais completo, e por isso ele é o meu voto, e por isso ele vai ganhar. Entendeu? Então por isso tá 4-0 e bode? Dito. É Dito. Então é Dito. Pô, goleiro. É também. Justificou bastante, acho ótimo. 5-0, nós vamos agora então para a próxima fase, e lá eu explico como é que vai acontecer. Temos a segunda fase, onde para fazer um processo mais rápido e mais dinâmico, nós vamos mudar a temática. Não vão ser mais rounds onde tem dois competidores. Vai ser tipo um MOBA, tá ligado? Vai ser uma arena. Vamos atacar três bonecos. Exatamente. Vai sair um, tá ligado? Então, nós temos aqui oito competidores, dois grupos de quatro e vão... E daí vai sair a final já, hein? Então vamos lá. Pra decidir o primeiro finalista, nós temos... Round 1! Zé Vilker, Sandy e Ticholina. Fácil, muito fácil. Olha só, Serguei, Zé Vilker, Sandy e Ticholina. Ticholina fode com cavalos. Caguei. Vamos começar, querendo vez. Vamos eliminar primeiro um que não tem nem chance de ganhar. Olha só, ela propagou a putaria entre os animais. Aqui é um podcast pra humanos ouvirem, apesar que muitos burros ouvem. Sabe, então... Apesar que tem pombo, bode... Exato, porra. Mas então... Ticholina tá fora, rodou. Não, peraí, é você, todo mundo concorda com isso? Ticholina não. Não sei não, cara. Nossa. Eu acho que tem gente que merece ser eliminado primeiro. Quem? Eu acho que tem gente aí que merece ser eliminado primeiro. Quem merece ser eliminado primeiro? Quem mais tem? Sandy. Sandy, Zé viu que ele se liguei. Você viu que isso aqui... Ó, pra mim a Sandy já sai do rolo, tá ligado? Porque a Sandy ainda tem que comer muita calabresa pra chegar ao nível da Ticholina. Ela é uma puta. Mas ela pra chegar no nível do Serguei, ainda falta muito, entendeu? Exatamente. É. O Serguei já fudeu com o cavalo? Respeito. Hã? Não, ele respeita os animaizinhos. Respeita os animais, né? Mas o nariz pode comer o ar, né? Agora o cavalo... É, tranquilo. Entendi. Ele não pensa que a porra do ar que ele tá fudendo ali depois vai passar pra outra pessoa. Peraí, tu roda com a Sandy? A Sandy não leva essa? A Sandy roda, pra mim é a Sandy. Sandy roda, a Sandy tá fora. Ele... Principalmente se ela tiver só o tronco, aí ela roda mais fácil ainda. Pega uma cordinha. Vai lá, ali. Giratório. Exatamente. Gani, Sandy rodou? É, anal giratório, com certeza. Então rodou, não pode nem perguntar pro Gustavo, porque tá 4-0 mesmo pra Sandy rodar, então rodou a Sandy. Sobrou Serguei, José Vilker e Ticholina. Cara, Serguei, José Vilker e Ticholina. Eu acho que dentre esses três aí, cara, o menos putão é o José Vilker, cara. Seu filho da puta. Olha aí, eu voto no Zé Vilker pra passar aqui. Já dou meu voto, fodeu. Filha da Zé Vilker. Puta. Pra final, pra ir embora mesmo? Pra ir, porra, ganhou, Zé Vilker. Caralho. Você não tá fazendo isso, cara. Tô fazendo isso, voto no Zé Vilker. Não, você não, bode. É o meu voto, cara, seu filho da puta. Mas, cara, você é um filho da puta. A primeira frase é: você é um filho da puta. Vocês estão falando errado. Foda-se. O cara quer criar uma teoria, né, cara? Seu filho da puta. Chama de contínuo. Vamos, me chame. Contínuo. Eu sou o contínuo. É o filho da puta. Foi o Marcelinho que chamou ele de contínuo. Contínuo. O cara fala assim, todo mirradinho. Me chama de contínuo. Devia ser tipo um tesão que ele sentia, cara, com essa porra. Me chama de contínuo. Isso, seu filho da puta. Você é um filho da puta. Nelson Rodrigues tinha algum problema com os contínuos, cara. Que ele saca nessa porra no Sete Gatinhos aí, no Bonitinha Mais Ordinária. E tem mais um outro negócio que ele sacaneia também, cara. Ele devia ter tesão por contínuo. Me chama de contínuo. Vai, seu filho da puta. Seu cachorrão. Ah, pena que o Kid Bengala não tá participando desse 4x4, né, cara? Porque ele é o verdadeiro contínuo da parada, né? Esse é o único programa que o 4 contra 4 a gente pode chamar de 4x4. Na 4x4, a gente... Peraí, mas agora não tem mais 4, agora tem 3 já. Agora já saiu. O apresentador não bucejou. Não bucejou. Ele tá bem pra caralho. Nós temos o Crime Serguei, o Zé Vilker e a Ticholina. Vamos lá, galera. Elimina um aí, porra. Bora. Quem vai embora? Quem não tem... Ticholina e Sandy já rodou. Ticholina e Sandy já estão fora. Por que a Ticholina rodou? Pera aí, vamos lá. Precisa da opinião dos outros também, cara. Gani. Eu acho que o Zé Vilker roda antes da Ticholina. Não importa antes. Tem que rodar, não tem? Tem que rodar um, não, então, cara. A Ticholina leva essa porra ou não leva? Se ela roda? Vamos lá. Roda ou não roda? Roda ou não roda? Cara, pra mim a Ticholina não roda, porque ela, além de ter aí a variedade de sexos com animais diversos que ela tem, a fauna brasileira quase toda já passou pela Ticholina, ela ainda tem o bônus de ter a sua imagem, como eu já falei, associada a grande mulher peão aí. Mulher tronco, mulher toquinho, o que vocês quiserem chamar. Tartaruga. Mulher tartaruga, isso aí. E, então ela ganhou um grande bônus pra mim e ela não pode sair agora. Não nesse momento. Não por enquanto. Não por enquanto, ok. Então nós temos que tirar outra pessoa, Pombo. Nós temos que tirar ou o Serguei ou o José Vilker, cara. Eu tiro esse filho da puta! Seu filho da puta! Cara, vamos lá, Gani, você que é um cara mais sensato, cara. Cara, de novo essa porra de sensato. É porque eu gosto das pessoas sensatas. Vamos lá, bota o microfone próximo da boca e fala aí. Tá aqui no cu. Caralho, você tá com a boca no cu, bro? No cu de quem que você tá apontando esse microfone? Você não tá vendo, cara, que eu não consigo falar, eu peido as caras. É uma verdade muito rara. Compreendo. Vamos continuar aqui. Isso. Cara, apesar de eu gostar muito do Zé Vilker, cara, depois de ouvi-lo lá no Oscar, sério, eu cismo com isso, cara. Foi uma tortura mental ouvi-lo comentando filmes, cara. Não dá. Cara, sai o filho da puta. Mas é realmente uma coisa que ele comentou interessante, cara. Porque, olha só, você pega o Serguei. O Serguei até hoje, cara, ele fala de sexo com árvore, tá ligado? Ele continua um putão. A Ticholina, tu pega ela, a foto na internet, ela tá com botox, o cara toda distorcida, esticada, mas ela continua lá, tá ligado? Naqueles eventos de pornografia, essas porra toda, ela continua no meio. Já o Zé Vilker não, cara, desvirtuou. Agora ele virou crítico de cinema, que é o profissional mais gay que existe. Tá ligado? É o mais filha da puta que existe. Mas, tá ligado? É o mais anti-comedor, que era o que ele era, tá ligado? Antes. Então eu acho broxou, que né, cara? Ele tá se contradizendo muito, cara. Então eu acho que ele não merece ir pra final. Então eu acho que teria que cortar ele aqui agora pra não ter nem chance dele chegar lá e fazer merda. Cara, pra mim corta o José Vilker também. Opa, dois. Então já era. Então. Ih! Então, o José Vilker tá fora. Fora o José Vilker. Então nós temos agora uma competição, uma dupla, Serguei e Ticholina. E agora, amigo, agora a cobra vai fumar, é isso? É isso. Porra, fodeu, né? Porra, fodeu. A cobra vai fumar, cara. Cara, de cara eu já vou apresentar meu argumento, que é o seguinte. Eu acho que a Ticholina, ela tem lá o mérito dela, né, de fuder com várias... com variedade absurda de bichos aí, da porra toda, ela fode, tem a chapa fauna gigante. A fauna flora com. Mas. E aí, como é que eu vou chamar o que é fuder com o ar, cara? O cara, vocês falaram que fode com ar, fode com o nariz aí, fode com o mar, fode com a porra toda, balança, falta fudendo uma porra toda. O cara coisa. Fode com o mar. É tipo Homem-Aranha dos anos 60, né, cara? Que aparece ele fudendo com um prédio. Exatamente. Pombo, o Sergei, ele olha pro céu, ele vê as nuvens se mexendo, ele fica assustado, cara. Ele acha aquilo sensual. Esse é o nível da pessoa. Pior que ele vê contornos sexuais nas nuvens. Exatamente. Eu nunca procurei um grelo nas nuvens, pode ser que eu encontre, qualquer dia desse faça parte do clube dele. Tipo o clube Nextel, né? Mas assim, eu acho que o cara ele tá num nível acima, entendeu? Ele já ultrapassou isso daí. E o que acontece? Todo mundo sabe que a mulher ela tem prazo de validade, né, cara? A mulher, a tixolina aí depois de fuder com elefante, cavalo, rinoceronte e baleia cachalote aí, essas porra aí, ela deve estar tá meio que com. Nesse momento. Ela deve estar sentindo um vazio, eu acredito, cara. Entendeu? Ela deve estar faltando alguma coisa. É, exatamente. E hoje em dia ela é tipo a mulher paraquedas, né? O buraco. Enfim, eu acho que a Tixolina ela tá meio que fora do prazo de validade, tá meio desfigurada. Eu acho que ela tá fora de cogitação aí. E quem ganha pra mim é o nosso grande amigo aí, fudedor de tudo e todos, o nosso amigo Sergei. Mulher paraquedas. Eu voto com o Pombo, esse round é dele. Tô contigo, Pombo. Me rendo. Depois desse mulher paraquedas, não tem nem como. Qualquer coisa que você me pedir, eu te dou, entenda como quiser. Opa! Opa! Caramba, opa! Caraca. Fale sobre o Pombo só pra todo mundo? Não, pra você não. Pra mim não, mas eu fiz a pergunta, eu fiz duas opções. Não, não, o Pombo não. Ou todo mundo? Você fala pra você não? Pra você não, a minha resposta é pra você não, ok? Seu filho da puta! Caralho, já ensinei, cara, é você é um filho da puta! Seu filho da puta, são duas frases! Porra, sempre começam com a segunda, eu não entendo isso não. Mas tudo bem, eu nem entendi a piada da paraquedas, mas eu acho que foi uma boa piada, porque eu fiz outros, fizeram. Todo mundo riu, todo mundo ficou feliz e, porra, né? Não vou perder meu tempo aqui discutindo. Então o Sergei vai pro próximo round, meus parabéns, é nós que voa e, porra, né? Porra. Quer romance, leia um livro. Quer fidelidade, compre um cachorro. E quer amor, volta na casa da mamãe. Gangnam Style. Op, op, op. Na 4x4 encontramos Ditu Mr. Catra aqui de Bengala e Rômulo. Caralho, maluco, acabou, mano. Acabou. Kid Bengala, Rômulo Costa, Mr. Catra e Ditu. Quem vai para a final enfrentar o glorioso Sergei? Pra mim é o Ditu. Pra mim também. O Ditu pode se passar por qualquer. O que de bengala tem demais? Ele tem uma puta de uma bengala. O Ditu pode fazer uma bengala muito maior. Não. É, e com uma carinha feliz ainda. Porque... É. Não, peraí, não. Olha, vamos fazer direito. Primeiro, quem não ganha, a gente tem o Rômulo Costa, né, cara? Esse Romulo cara aqui, Costa, ele tá numa competição que não tem nem chance. Então, Rômulo Costa, você é um filho da puta! Seu filho da puta! Tá foda. Então, Romulo Costa rodou. Kid Bengala, Mr. Catra e Ditu, cara. São três negócios, tá ligado? Entenda como quiser. O Ditu copiaria o Mr. Catra facilmente. Ele consegue copiar um Snorlax, então ele consegue Ele não copia a voz do Mr. Catra. Claro que ele copia. Ele copia de Glipuff e tem o Sing. Mentira. Sim, claro que sim. Então, caralho, o Ditu é um mito, cara. Até a voz do Ditu copia. Se ele copia, ele não. Mas ele copia as vozes dos caras também. Exatamente. Ele copia o golpe, cara. O sing dele deve ser num tom diferente. Deve ser tipo... Não. Faz tudo igual. É igual. Copia igual. Meu Deus, então, cara. Então tá bom. O Ditu poderia copiar a voz do Catra e a bengala do Kid. Aí só mulher paraquedas iria aguentar, cara. Assim, não, mas... E se não fosse, virava. Eu acho que a dificuldade que ele teria maior seria copiar o Kid Bengala, porque eu já vi o Ditu copiando, tipo, sei lá, um Gaara do Gigantesco. Cara, imagina o Ditu. O Ditu faz um corpo de um Hitmonchan e um Onix na frente. Um Onix na cintura. Eu acho que não, cara. Tu já viu o Kid Bengala, brother? Maluco, um Onix, cara. Um Onix, cara. O que que tem, cara? Por que que tu acha que nunca filmou o Kid Bengala de perto, cara? A câmera tá sempre afastada, cara. É sempre a paisagem, tá ligado? Tipo, cara, é foda, cara. Muita gente pensa que eles cortam no meio o filme, mas não é, cara. Quando ele tá ereto aí, parece que tá dividido em dois o filme, mas não tá, entendeu? O Bengala ajuda na obra do metrô, né? Ajuda aí, pô. O Kid Bengala faz trilha aí direto, cara. Ele joga lá pra frente e vai gerar os pendurando. O Kid Bengala é pau pra toda obra. Literalmente, né? O Kid Bengala trabalha na Petrobras, moleque. Ele é perfurador de poço. Ele nem mergulha, tá ligado? Ele só fica apoiando só. Não, mas eu ainda mantenho. O Dito poderia fazer um Kid Bengala ainda mais bengaludo. Concordo com o Pombo. Claro que sim, cara. Ele copia um Pombo, um Hitmonchan com um Onix na cintura, cara. Não, peraí. O que que é maior? A benga do Kid Bengala ou o Snorlax? Claro que o Snorlax. Sacanagem, né? Que claro que o Snorlax tá maluco, cara. Né, que o Snorlax iria sofrer muito na mão, não, né? Ele sofreu muito em cima do Kid Bengala, cara. Né, que imagina. Né, que tu não precisa nem dar Pokéflauta pra acordar o Snorlax. É só chamar o Kid Bengala com a benga. Veiuda, maluco. Conchinha. Só pra dormir de conchinha. Duvido que não acorda essa porra desse Snorlax aí, moleque. Ele ia mandar um raio solar pela boca na hora. Não, mas eu mantenho. Dito, porra, o Dito. Ah, não, eu também acho que o Kid Bengala e o Mr. Catra podem fazer, que seria a aparência e a voz, o Dito consegue imitar tudo, cara. Então, eu não vejo argumentos pra dizer que o Dito tem como perder pra um dos dois, sabe? Faria mais feio do que os dois no que se tere putaria. Não faz. Ele faz igual aos dois, só que juntos. Exatamente. E aí, meu voto é do Dito. Bode, você vota do Dito também? Tirou. 2-0. Pombo. Eu voto no Kid Bengala, brother. O cara é, porra. Tudo bem? 10 toneladas. Pombo, dois. Quer ver o argumento definitivo pra você votar no Dito? O Dito pode virar aí de Nancy, cara. Tá, mas a Ed Nancy, ela vai ter, tipo, uma piroquinha normal, tá ligado? Não vai mas ser o Dito pode fazer a Ed Nancy com a piroca do Kid Bengala e a voz do Catra. Ah, é? Tá aberta a encomenda, customizada? Claro, o Dito pode se moldar, cara. Entendi, ele tá atendendo a nova demanda do mercado, né, cara? O consumidor moderno, o consumidor que quer o produto customizado, uma parada nova. É, parabéns, Dito, você pode se formar em marketing também. Bem, muito bom. Então eu voto no Dito agora, já que ele se tornou um profissional. Muito bom. Gol, Gustavo. Dito também. 4-0. Ganha. Dito. Então é 5. É pro ouro. O Gani, ele fala. O Gani na conversa, ele fala. Ah, Dito. Então beleza, demorou, fechou. Vambora. Acabou. Volto pro Dito. Vambora. Vamos, cara. Fechar, alguém tem que fazer o Kata falando Giro. Giro. Quer ver o Boris? O Catra imitando o Boris falando Dito. Caralho, maluco. O cara imitando o Boris. Vamos lá. Boa noite, Kito. Não, a volta na minha cara. Agora, olha só. Esse é mais difícil, hein? O Catra imitando o Boris falando Dito na entonação do Napa. Gritando grande Napa. Caralho. Boa noite, Kito. Kito. Caralho, que merda, cara. Agora imagina ele com tudo. Caralho, minha alma tá saindo do meu corpo, cara. Pode falar essa porra aí. Vou acabar me transformando nesses caras no lugar do Dito, velho. Tudo bem. Vamos lá. O Dito então passa pra final. Então nós temos agora a grande final. E lá eu anuncio de novo quem é. Vamos pra final. Boa noite. Eis que começa a grande final do troféu Sasha Grey, onde nós vamos eleger o mais promíscuo de todos os tempos! Yay. Oh yeah! Yay. Nós temos dois competidores de peso aqui hoje! Nós temos, de um lado, ele, com seu cabelo que vai até a bunda, roqueiro, sensual, comedor de árvore, pan-americano e sexual, nosso amigo, digo, do bode, Sergei! Yay! Yay! E do outro lado, do lado número 2, nós temos ele, um Pokémon rosadinho, mas no mais tenros dos mais tenro, mais veiudo. Ele, com todo o seu poder de adaptabilidade para situações mais adversas, nosso querido Dito! Bem, galera, pra você que não sabe e tá dando mole, nós temos... Você sempre chega na final, né, cara? Tá de parabéns. Pra você que não sabe, nós temos aqui um modelo específico da final do troféu. Nós pegamos o nosso modelo, que é a Sasha Grey da vez, e elegemos 5 critérios. 5 critérios muito bonitos. E nós vamos analisar esses 5 critérios em ordem. Em competição, quem ganhar 3 dos 5 leva. É o campeão, ok? Então pode ser que acabe no terceiro critério, pode ser que acabe no quinto, pode ser que acabe no quarto, pode ser que acabe quando for. Mas tem que levar 3 dos 5. Então vamos lá. Qual é o primeiro critério, Pombo? Primeiro critério é uma coisa chave, rapaz. Primeiro critério trata-se de quem é o maior manjador das putarias. Quem é que manja mais das putarias? É o Sergei ou é o Dito? Olha só, não tô puxando o sarginha pra lado de ninguém, mas nesse caso é empate, cara. Porque, pô, os dois são pansexuais. Não tô puxando o sarginha pro lado de ninguém, mas nesse caso é empate. Eu juro que eu esperava que ele fosse escolher um, tá ligado? Porque ele já veio se desculpando. Aí ele falou que era empate. Não fez sentido, cara. Não fez sentido nenhum, mas foi bom, eu gostei, me surpreendeu. Porque efetivamente, os dois são pansexuais. Então, não, bem. Então os dois manjam das putarias, entende? Não, eu não acho. Eu acho que o manjar da putaria é você ter um conhecimento. Conhecimento da putaria. Eu acho que o Dito tem a mesma, tá ligado? Capacidade de chegar no nível épico de putaria. Mas eu acho que o Sergei manja mais do que o Dito, entendeu? Ele conhece mais, ele vivenciou mais putaria do que o Dito. Meu querido, o Dito foi deixado no daycare, cara. Qualquer um que passava ali não tinha nem nome, nem identidade, pegava o Dito, fazia filho nele. Cara, tudo bem, mas o Dito tinha que passar por um período de 9 meses de gestação, cara. Pegava o Dito, era 24 dias, cara. Eu acho que. E o Sergei. Caralho, Fluffy, o Dito ficava de posição de estranhos 24 horas por dia. Cara. Sim, cara, mas pelo amor de Deus. Cara, tem vários tipos de sexo. O Suécio Dito fez chuva de prata, por exemplo. Ah, contra a Silver Wing, ele com certeza fez com o Scyther, sabe? Ele faz de tudo, cara. Cara, maneiro era que quanto mais passos que você desse, mais sodomizado o Dito tava sendo, sabe como é que é? Exatamente. Você pegava a bicicleta, o Dito tava fodido, moleque. Agora uma coisa. Literalmente. Literalmente. Mas caralho, imagina. É meio bizarro porque o Dito, tá, ele ficava lá com qualquer Pokémon. Da onde saiu o ovo? Ele forma uma cloaca ali também, cara. Ele se transforma numa cloaca gigante. Então, ele vira uma cloaca, uma rosquinha, que nem daquela foto do Ron Jeremy, e sai um ovo. Cara, pra mim, cara, eu acho que o Dito existe de verdade, tá ligado? O Dito, ele seria a representação aqui no mundo real, dele seria o Tenga Egg, que o pessoal usa aquela geleca em formato de ovo, pra bater. E aí, quando você toca uma punheta do Tenga Egg, tipo, deve nascer um clone teu, alguma merda assim, um Blastoise, sei lá. Que porra. Quer dizer que quando a gente usa o Tenga Egg, aparece uma forma Pokémon da gente, é isso? É, tipo isso, cara. Exatamente. Assim que nasceram os Pokémons, cara. Um Hitmonchan da vida, tu acha que é o quê? Peraí. Vocês estão discutindo tá ligado? O critério. Não pega o detalhe. Eu quero saber quem é que tem mais conhecimento sobre a putaria generalizada, tá ligado? Você chegar Dito, você conhece o como é que é? Ron Jeremy. O Dito vai saber conhecer? Ou será que o Sergei já jantou com o Ron Jeremy, cara, por exemplo? O Dito vai agregar transformar o nele. Tudo que ele copiar, entendeu? Exatamente. Quanto mais ele. Eu acho que ele teve contato com maior variedade, isso que eu tô falando, entendeu? Por isso que ele manja mais, ele tem um maior conhecimento. Mais variedades? O Dito fudeu com pelo menos 600 e tantos tipos de bicho, cara. Ele só cresce a cada ano. Caralho! Pelo amor de Deus. O Ron Jeremy, que perdeu, fez 1.500 filmes pornôs, então ele fudeu com mais de 1.500 mulheres. Não necessariamente. Pode ter várias vezes. Com certeza ele fudeu mais. Cara, e o Sergei, cara, caralho, moleque, ele fazia um show em cada lugar todo dia, brother. Ele, pô, tá, tudo, não. Tu andou se misturando. Cara, mas você tá focando só nos pokémons e além dos pokémons. Não. Aí isso não aconteceu. Não vem. Pera aí. Te garante. Ele comeu muito o West agora. Quem te garante que aquele casal de velhinhos que ficou olhando pro Lito nunca chegou lá pra fazer... Eu não acho que o seu Carvalho é muito solitário, não? Moleque... É por isso que o seu Carvalho isola todo mundo, fica sozinho naquele sítio escroto. Não, cara, não, mas o que ele vai chegar lá, beleza. Vou comer uma mulher gostosa. Fala, Dito, vira a mulher gostosa. Aí ele vai e vira o próprio professor Carvalho. Aí ele No mundo Pokémon, a galera que não tem Dito se arruma. O professor Carvalho fica com o Muck do Ash e a mãe do Ash com o Mr. Mime. A galera dá teu jeito, cara. Quem não tem Dito, vai indo. O sonho de todo mestre Pokémon é ter um Dito, cara. Muito bom. Muito Porque bom. O Giovanni tá querendo fuder com o mundo, faz Mewtwo em laboratório? Porque não tem um Dito. Se tivesse um Dito, tava calminho, ficava Dizem lá o... no ginásio dele, de boa. Sabe o que é o pior de tudo? Dizem que o Dito é uma forma de um Mew sendo clonado, entendeu? Exato. Aí deu errado e criou o Dito. Meu Deus, cara. Não, começa a devagar assim tanto não, cara. Pera aí, brother. Vamos focar. Quem é que manja mais... Olha. Vamos votar. Uhum. Ok? Todo mundo justifica e vota. Pombo, você queria falar, vai lá, você justifica e vota. Vai. Agora eu posso falar, né, seu filho da puta? Filho da puta. Você é um filho da puta! Seu filho da puta! Chama de putinho! Enfim, eu acho o seguinte, cara, minha explicação, a minha lógica é a seguinte: o Dito, ele pode se transformar em qualquer merda aí e tal, ele pode fazer o rebuliço e foda-se. Agora, existe uma dificuldade que, por ela existir, para o nosso amigo, como é que é o nome dele? O nosso amigo Sergei, ele não tem essa vantagem de poder se transformar em qualquer coisa pra poder fuder. Então ele tem que usar o conhecimento adquirido durante a sua jornada, entendeu? Pra poder se adaptar e chegar, né, ao nível do Dito. Então, o conhecimento dele, de repente, eu quero fuder com esse coqueiro aqui. Então como é que eu vou fuder com esse coqueiro? Porque o coqueiro gosta que eu faça um buraquinho a 2 palmos do chão, entendeu? E aí eu faço um buraquinho maneiro lá, o broto lá e tal, enfio, entendeu? Tem que fazer no formato certo, então ele tem que ter conhecimentos lá artísticos, né? Um dom de esculpir a sua piroca ao contrário dentro do coqueiro, entendeu? Pra poder conseguir concluir a situação toda. Então por isso que eu acho que o conhecimento dele é mais completo, pela não facilidade que ele tem de se transformar nas coisas pra poder se adaptar. E é isso. Meu voto, então, nesse quesito, é do nosso grande amigo aí, Sergei. Ou o grande amigo do Puff, né? Meu amigo Sergei. Vamos lá. Então. Seu voto, então, é de quem? Do Sergei. É. O meu voto também é do Sergei, que eu acho que ele manja mais das putaria do que o Dito. Com convicção, Puff. Meu voto vai pro Dito, porque eu acho que ele pode agregar muito mais reconhecimento de putaria do que o Sergei. Exato. Cara, imagine, cada espécie Pokémon, ele pode saber um Kama Sutra de cada espécie. Sim, cara. Eu acho que ele tem... milhões de posições especiais, cara, mas efetivamente, ele não conhece. Se você pegar um Dito só, uma amostra, tá ligado? Pegar esse Dito aqui. Ô, querido Dito, quanto você conhece de putaria, ele não vai saber te falar mais do que o Sergei, isso que eu tô dizendo. Você não pode não, pegar ele falar tiro. Mundo, cara. Um Dito durante a sua vida, ele não tem 600 filhos. Posso te falar uma coisa? Você tá indo por um caminho muito errado. Putaria não se estuda, putaria se faz. O Sergei é um teórico, o Dito com certeza é melhor que ele. Porra, meu, já que vocês falaram isso aí, na moral, deixa eu só citar uma frase do Catra aqui, que ele já foi até embora, entendeu? Já assumiu da sua competição. Você falou essa porra, o bot falou essa porra aí que putaria não se estuda e tal. Existe uma grande frase do Mr. Catra que talvez fosse falado, ele até estivesse aqui nessa final, que é a seguinte: bumbum não se pede, bumbum se conquista. Entendeu? Eu acho que tem tudo a ver com essa frase que o Boyd falou agora e comprova o quanto o Mr. Catra é um grande filósofo e ganharia certamente nesse quesito aí de manjador das putarias. Só isso que eu ia falar. Memórias póstumas ao nosso amigo Catra. Ok, interrompeu pra essa merda. Prossiga o que tava falando. Além de todos os critérios, cara, você tem que levar em conta que o Dito já sai do ovo carcando com geral. Esse é não. Eu ganhei a votar, ele votou no Dito, só que tá bugado o microfone dele, ele morreu. Eu acho que o voto dele foi do... Ele votou no Dito. Eu não sei gay, cara. Eu ouvi Sergei, hein? Eu ouvi Sergei claramente. Dito. Né, Sergei, quem ganha? Eu voto no Dito. Aí, Sergei, pô. Acho que era muito bizarro. Dito, pô. Eu ouvi Sergei. Eu também ouvi Sergei. Então, Sergei 1-0. 1-0, Sergei. Então vamos lá. Segundo critério, depois da vitória de Sergei, primeiro. Critério Sergei. Não, pera aí, tá. Fala, tenta agora, eu voto no Dito. Aí ele tá confirmando aqui no texto que vota no Sergei. Eu voto no Dito. Aí, Sergei. Porra, Sempre eu acho que o microfone tem. Poxa, cara. Quando ele abaixa o volume. Ele abaixa o volume. Eu voto. Dito. Dito. Aí, como a gente tava pensando mesmo, Serguei, vamos lá, cara. Segundo teste. Serguei, beleza. Então, por enquanto, 1-0 pro Serguei, como esperado. Como esperado, né? 1-0 pro agora, qual que é o segundo critério? Apesar das dificuldades técnicas, o Dito levou essa. Serguei é um ótimo competidor. Vamos para o segundo critério. 1-0 Dito. Número máximo de pessoas com quem já fez sexo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Ao mesmo aí o Serguei leva, porque o Dito, é, apesar de putão, ele mantém algum critério de família. Faz um por vez. É, então, 2-0 eu peguei. Esse critério aqui por quê? Primeiro critério é manjar das putarias. A Sasha Grey, ela é cult. Ela não é só... Ela é estudante da pornografia. Ela trabalhou em todos os campos da pornografia, ok. Segundo, ela faz gangbang direto. Então, por isso que tem que ter um grupo, entendeu? Tem que ter um... Quem já fez com mais gente ao mesmo tempo. Então, o Serguei levou esse, não é isso? Facilmente. Dito de família, um por vez. Por ver, muito bom, muito bom. Vamos lá. Então, Dito, que isso? Personagem, pô. Então, o Serguei levou. Vamos, ó, 1-1. 2-0. Terceiro critério. Com quantas criaturas diferentes já fez sexo? Dito. Aí o Dito leva. Não tem como. O Dito já fez com mais 648. Calma aí, existe algum Pokémon do elemento ar? Não. Cara, é, porque assim, porque só, ele já deve ter feito sexo com petúnias, com tá ligado? Cara, você não tá entendendo. O Dito pode transar com qualquer elemento que o Serguei já transou, mais elementos que só existem no mundo Pokémon. Não, exatamente. Ou seja, o Dito fudeu com N mais 650. Não, não, não. E Serguei não. O Dito só pode se transformar em outros Pokémon, não inventa não. Dito pode transformar em gente. No episódio que o Ash conhece a menina lá, ele vira gente. Fica com uma cara zoada, mas vira gente. Vocês estão levando o potencial no lugar do fato, cara. O Dito não fez isso, porque o Dito não é um Pokémon promíscuo. Ele tá lá pra dar o... Você tá tentando de merecer o Dito, seu merda. Seu filho da puta. Você vê o Dito reproduzindo com o centro Pokémon, por exemplo? Claro. Não, você não vê. Vai lá pra se curar, ele só reproduz com outros Pokémon. Já o Serguei, se for no centro Pokémon, ele vai querer fuder com a Joy, vai querer fuder com a Jenny, vai querer fuder com... Vai querer, mas ele não vai fuder. Vai querer com a cadeira de espera. Vai querer fuder com a chance. O Serguei vai fuder. O Dito nem quer, tá ligado? Ele não faz isso. Ele pode, mas ele não faz. O Serguei também não faz, cara, porque ele não pode. Você faz, cara. O Serguei é de Homem-Aranha. Sabe o que eles fazem? Ai, cara. Um quer, mas não pode, o outro pode, mas não quer, entende? É um impasse, cara. Não, cara, o Serguei é muito duro pra fuder o ar, cara. Cara, o Dito pode com o Gaskin, que é um ectoplasma. Ai, olha só. O Dito faz com limite, cara. Cara, mas presta atenção, o Dito... Ok, com pokémons eu aceito. Agora, eu não aceito que você vai dizer que o Dito, só porque ele pode, ele faz sexo com uma cadeira. Tipo, e eu não aceito você dizer que o Serguei, só porque ele quer, ele faz sexo com uma cadeira. Pode, cara. Ele vê amor em tudo, cara. Ele esfrega o pinto na parede, porque a parede é azul e ele adora azul, cara. E se o Dito for do Serguei? Não. Ele pode pedir pra fazer sexo com cadeira. Checkmate, mano. Mas olha só, o Serguei não é um mestre Pokémon. Vocês estão considerando, estão botando potencial no lugar do fato. Não é o fato. Tá botando potencial. Quando você fala que ele tem vontade de fuder, não quer dizer que ele fode, cara. Não, o Serguei, ele, cara, ele assume que ele fode com qualquer coisa, cara. Ele não pode foder com qualquer coisa. Pode, ele, cara. Qualquer coisa, mas ele não pode. Como é que ele vai foder uma nuvem, cara? Ele é fuck the sky, tipo o Homem-Aranha dos anos 60, cara. Ele tá voando, fudendo a nuvem, cara. Tá bom, pô, você tá no erro. Você como tá é que ele vai pensando? Como é que ele vai voar? Ele vai usar um jetpack? Amigo, ele salta de paraquedas e fode a nuvem enquanto cai, cara. Você não tá entendendo. Aí, eu acho que o povo tá querendo que o Serguei ganhe pra eles comemorarem essa noite, cara. Eu tô achando, cara. Não é, cara. É que você tá achando que o Dito é um promíscuo do caramba. Ele não é, cara. Ele é um escravo sexual, praticamente, cara. Ele não dá porque ele quer. Ele dá obrigado, sacou? Isso não entendi. É... Tu já bateu um papo com o Dito pra saber, cara? Não, cara. Mas presta atenção. Fluff. De frente com falar, o Dito. Vou te falar. Tu já viu Pokémon, não viu? Ah. Viu o tamanho de um Onix, cara? Ninguém vira um Onix fêmea e aguenta um Onix de pedra bombando, cara. Você gosta, cara, ele aguenta, mas ele aguenta chorando. Não, ele gosta muito da coisa, cara. Ele podia virar um Togepi e sair correndo por ali pra fugir. Cara, é o Metapod. Caralho. Ele ia virar um Togepi pra correr, cara. Caralho, que Dito. O Onix ainda tem aquela evolução maluca lá que vira metal, mano. Caralho, o Steelix, ele vira, porra, uma cobra de metal entrando e saindo com força, cara. Não. É tipo o ferro entrando mesmo, né, cara? Cara, imagina se o Dito fode com aquele dragonete gigante que apareceu no episódio. Exato, cara. O Dito tá lá aguentando o tranco, cara. Ah, mas então, ele aguenta porque ele... Ele aguenta porque ele quer. Ele poderia virar um Pikachu e fugir, mas não. Ele fala um Onix maneiro, Onix sensual. Ele vira Dito, reproduza com aquele Onix. Tá ligado? Ele é obrigado a reproduzir, cara. Não, ele faz com gosto. Você vê aquele sorrisinho bobo do Dito todas as vezes que ele tá lá no Daycare. Ô, Pluff, eu acho que eu tô entendendo, cara. Você tá meio que se projetando na figura do Dito, entendeu? E tá buscando nele a explicação que não existe pro fato de você ser cara minha filha. Vocês botaram um escravo sexual com uma pessoa promíscua, cara. Não é por opção, tá ligado? Pluff, se você gosta da Buda, você não precisa ficar encontrando problemas, tipo... Cara, eu... É caráter normal, cara. Você não precisa arranjar... Cara, o que tem jogo não é o que ele quer, é o que ele faz. Exatamente. Entendeu? Não tem essa que os filhos ficam os meios e tudo. Mas tanto assim também, cara. Tu viu que é um jogo que teve um Dito que... Arranja um save de GBA aí, de um Dito que teve 300 filhotes, cara. Não tem. Não tem. Quem faz tem. Isso? Claro que tem, cara. Não tem, cara. 300... O cara fez 300 pokémons com o Dito só. Claro que faz, cara. Só deixar o bicho lá. Cara, tu achou um Squirtle, copiou, pegou um outro Squirtle, fez a porra toda, botou dois Squirtle, não vai botar o Squirtle no Dito. Por que não? Se o Dito tiver status alto, você deixa. Eu só deixo o Dito pra quando tem um Pokémon muito raro que não dá pra achar outro sexo, tá ligado? Você que tá botando barreiras pra vida sexual do merda do Dito, cara. Porque ele tá se projetando, cara. Exato. Ele tem um problema. Ele se frustra. Exatamente. Eu vou usar uma palavra, assim, não estou acusando ninguém, mas a palavra é enrustido. Nem o Dito. Deixar no ar aí. Seja livre, Pluff. Liberte. Cara, se a pessoa pode, se ela pode fazer, então ela faz. Não, ela pode fazer, ela pode fazer, só isso. Só que vocês querem botar a possibilidade no fato. Mas tudo bem, vamos lá. Eu já sei que eu vou perder, mas vamos votar. Eu voto no Sergei, porque vocês estão contabilizando um escravo sexual como se fosse a opção dele ser, entendeu? Tão ativamente sexual. Eu acho que ele era um cara mais calmo e está sendo obrigado a dar o rabo para reproduzir. O rabo não, no caso. O órgão sexual do Pokémon, seja lá qual for. Quem é o próximo? Dito. Olha, em defesa do Sergei, eu falo que ele consegue transar com o Diglett. Talvez um Doug Trio também. Aí é um Doug Bang. Então, qual é o voto do Gani? Cara, então já que o Dito já ganhou, eu vou votar no Sergei aí pra tipo, dar uma força pro corpo. Não, eu acho que ele precisa aí. Pera aí, não, eu acho que ele precisa, cara. Ele tem que ter ajuda, porque. Pô, cara, não tem razão, entendeu? A pessoa ficar se escondendo atrás de um Pokémon pra assumir a própria sexualidade, assim. Eu acho que a pessoa precisa de apoio. Pô, eu apoio você, cara. Eu acho que, assim, parada de dar a bunda e tudo mais, a sociedade é contra, mas, pô, você, cara, tem direito de ser feliz. Tá ligado? Tu aí. Vai enterrar uma piroca na tua bunda pra ser feliz, cara? É problema teu. Aí, mas, aí. Porra, a felicidade tá aí, cara. Pra você viver, tá ligado? Nem se que seja com uma piroca cravada. Se o Pluff tivesse um Dito, ele viraria um armário. Tranquilo, Pluff. Só essa parada de fazer até sangrar é foda, cara. Não faz essas porra não, que tu vai acabar. Sério mesmo, cara. A controla. Cara, argumentação aleatória, eu acho foda. Só fico rindo. Muito bom. Muito bom, cara. Eu vou lembrar disso, sabe quando? No teu aniversário do ano que vem, cara. É mesmo, cara? Por ano que eu tô sabendo? Entendi. Por ano aniversário. É porque o Bot e o Pluff não envelhecem. Você vai envelhecer, rapaz. Você quer fazer. Exatamente. Isso, você envelhece, eu sou gay e o Bot tem que achar uma parada pra ele ser ainda. Vamos lá. É. Então, tudo bem. 4-1 pro Dito, não é isso? Exatamente. Ok, então esse critério de Dito levou 2-1 em critérios. Nós temos mais 3 critérios. Lembrando que se o Dito levar o próximo, acabou. Quarto critério agora para definir quem é o mais promíscuo de todos. Atenção. Originalidade na hora do sexo. Olha só. Isso com certeza o Dito não tem. É, porque ele vai copiar o que os outros. Ele copia. Ele não tem originalidade, né? Ai. Olha só, veja bem. Se for assim, todo ser humano só copia o outro. Tá. Porra, não é porque o Dito. Não. O ser humano. Caralho, maluco, o bode é um Dito, maluco. O bode é um Dito, moleque. Na moral, a gente descobriu o segredo por trás do bode, moleque. Ele é um Dito que se transformou nessa porra aí. Não, cara, o ser humano, não, tudo bem, eu aceito, né? O bebê aprende a caminhar vendo os outros caminhando, ok? Ótimo. Não, todo mundo copia. Só que a gente copia no nível básico, o Dito copia no nível extreme, tá ligado? Então o Dito é muito menos original do que os outros, tá ligado? Tem muito menos personalidade, digamos assim. É um Pokémon chinês. O paraguaio. Mas tudo bem, meu voto é do Serguei, cara. Eu acho que o Dito não tem nenhum pouco de originalidade. O Dito vira um Diglett, ele vai foder como um Diglett, cara. Nada impede ele quando virar uma Rapidash, ele usa alguma coisa que ele aprendeu como Diglett. Mas você tá só reforçando isso, boy. Ué, mas ele aprende, cara. Então, porra, ele copia, porra. Isso é uma cópia, cara. Porra, então vocês criaram formas únicas de sexo, né? Cada um criou um livro pro Sexo segundo Pluff, uma bíblia. Eu criei. Se vocês quiserem divulgar no podcast, eu vou ficar rico. Eu criei, cara. Pô, você vai e tal, aprende um negocinho, vai variando, tá ligado? Porra, forma de... O negocinho vai variando, diga o que você faz, cara. O Pluff criou o sexo com báculo. Uma variedade só ele conhece. Hipoteticamente falando, se eu tivesse criado sexo com báculo, acabou, era originalidade. Se alguém tem essa capacidade, o Dito não. O Dito vai fazer, tá ligado? Igualzinho ao outro Pokémon que ele tá imitando. Você, caralho, sério, você tá denegrindo muito a imagem do Diglett, cara. Tá falando que ele é ruim de cama, mané. Dito! Nada a ver tu dizer isso, cara. Porra, vacilo. Nada a ver falar que o Dito é ruim de cama, né, cara? Pode, o Dito te fez feliz na cama, cara? Ao contrário de certas pessoas que eu não vou citar o nome, nem que fazem cosplay, eu não tenho um comichão enrustido, sabe? Eu não tenho, cara. É bem aleatório, bem liberto. Mas, Bod, eu tô achando mesmo que até o final desse podcast você não vai ficar tão nervoso que você vai conseguir falar Dito, cara. Vai se revelar um verdadeiro Pokémon escondido. Não, é porque eu tô achando que neguinho tá com inveja do Dito, cara. Porra, o cara é versátil. O que impede ele versátil, ser criativo também? Versátil, mas é uma também. Cópia. Ué, ele pode ser criativo. A gente sabe a versatilidade dele. A gente não sabe a criatividade dele. Mas eu acho que ele é... Não. Cara, ele é pouco criativo, cara. Ele é o Pokémon que copia os outros, brother. Pois é, a característica maior dele é copiar. Ele tem que fazer sexo sempre de uma forma diferente. Ele mesmo tem que ter uma forma diferente. Então ele não consegue evoluir na fórmula nova que ele tá, entendeu? Porque ele não consegue... Toda vez que ele vai fazer... Ah, eu sei, vou fazer aquela posição que eu fiz outro dia. Ah, não, merda, agora eu sou um Onix, não consigo mais fazer porque eu não tenho duas pernas, tá ligado? Ele tem essa dificuldade que o Serguei não tem. Porra, mas então, se ele aprende alguma coisa fudendo com o Onix, ele pode usar com o Arbok, que é uma cobra também, entende? Mas isso nada impede, cara. Ele fode sempre com seres humanos e com árvores e com pedras e com o céu. Ah, de papinho de novo. Ah, dá logo. Tu quer dar pro Serguei, dá pro Serguei, cara. Não vou ficar perdendo tempo aqui, não. Competição justa. Eu estou com a razão e você fica nessa. Amigo, quem conta a história é o vencedor. Vamos ver quem vai ganhar. Aí você me diz se você tava com a razão, ok? Ok. Ok, então. O seu voto é do Dito, o meu é do Serguei. Pô, de quem é o seu voto? É, nessa aí tem que votar no Serguei, cara. O Dito é só um cópiazinho. Chato, né, bode? Gustavo, você, cara. Também concordo. Serguei nessa, ele ganha pela originalidade, já que o Dito copia o Dito. Esses caprinos, né, cara? Foda, né? E, Gani, você, cara. Que é, velhinho? Eu acho que vai no Dito, mas já perdeu mesmo, então foda-se. Porra, você é muito pela saco, cara. Porra. Maria vai quase um pouquinho. O Gani é outro Dito, cara. Gani é outro Dito. Você imagina o Dito usando Transform, vai uma hora que dá errado, ele vira uma mistura de Onix com Hitmonchan e Diglett e Arbok. Porra, cara, ele pode... Quando foi que ele deu errado no transformando pra reproduzir? Ele pode ter dado errado e virar um outro Pokémon, mas não... O Dito virar... Shiny, veio com defeito. Ô, não. Gani. Vou virar um lá. Eu sei que... Um micro na... Amigo, Calma aí. Não. Isso é originalidade, Gani. Você já tinha imaginado alguma vez na sua vida em fuder com o ar, cara? Ou fuder com uma nuvem? Eu aposto que você nunca tinha pensado nisso. Nem o Dito, cara. Mas o Serguei pensou nisso. É um cara que vai além, entendeu? Ele pensa fora da caixa, cara. Entendeu? O cara, ele tá antenado aí nas novidades da putaria do mundo, sabe como é que é? Um cara que tá buscando conhecimento. É tipo o Bilu, cara. Então eu acho que o cara merece, sim. Ele já ganhou, entendeu? Mas você... Não, acho que você não é meio que minoria, não, cara. Minoria tem mais que se fuder, entendeu? Duas pessoas é minoria. Exatamente. Duas pessoas é dito, é minoria, ok? 3-2 pro Serguei. E com isso, estamos com em isso. Critério. Nós temos 5 critérios, tá? 2-2, temos... Foram 4. Então vamos para o critério final que vai definir. Esquece tudo que você viu até agora. Finge que vai começar agora a competição, amigo. É um critério e esse critério vai definir o campeão. Emoções à flor da pele, amigo. Amigo! É o Brasil em campo! Pô, bom, lê então o critério aí com a voz de Galvão Bueno. Bem, amigos da Rede Globo, temos aqui agora o último critério que nós vamos avaliar aqui os nossos amigos Dito. Ele é impossível, amigo. Ele é impossível, amigo. Esse Serguei é impossível, amigo. Olha como ele balança o adversário, amigo. Enfim. Ele fode com ar, ele fode com a nuvem, amigo. É toque me voe, cara. É uma coisa linda. A bola tem um elástico, amigo. Mas é como ele é que se faz ovos. Enfim, o Guido e de um lado e o Serguei do outro. O critério é a forma mais inusitada de fazer sexo. E aí, quem ganha, cara? A forma mais inusitada. Define inusitado. Inusitado é que ninguém tá esperando. Uma coisa diferente. Originalidade é uma coisa mais genérica. O inusitado é nós temos que pensar a situação específica mais inusitada em que o Serguei poderia estar fazendo sexo ou o Dito, tá ligado? E ver pegando o ápice da, tá ligado? Da excentricidade dos dois num ato específico de sexo, um exemplo só, e comparar esses um exemplo de cada um, tá ligado? Qual a situação mais inusitada você consegue imaginar o Dito fazendo sexo, por exemplo? Olha só, eu vou acabar com essa competição agora. Tem um memezinho na internet que é o Diglett saia da cadeira. Porque pra quem não sabe, o Diglett é uma criatura que não tem corpo, não tem profundidade, é só aquele trocinho narigudo, sabe? Então, um monte se o Dito... de volta. Exato. Se o Dito estiver em cima da cadeira, ele não teria como sair, sabe? Não tem explicação. Acabaria totalmente com a razão de ser de um Dito. Agora, o nosso querido... Um Diglett, eu falei disso. Tudo bem, eu entendi, vai lá, pro senhor. Agora, nosso querido Dito consegue fuder com esse tipo de criatura. E convenhamos que quando a gente fala fuder pra fins de procriação, que é o caso, acontece, não pode ser no narizinho do Diglett, tampouco na boca que ele não tem. Então, o Diglett, o Dito, é um bicho tão roots, mas tão roots, tão underground, tão putão, que ele sabe, assim, a área genital de um Diglett, cara. Sabe? Porra, o Dito é um mindfuck do universo, cara. Assim, chupa essa, Serguei. Cara, ele também... Não, ele conhece também a área genital do Dugtrio, né, cara? Eu acho que é mais hardcore, porque deve ser tripla, ou será que são dos três ali que tem a área genital também? Talvez seja até mais fácil de achar, porque é maior. Ou será que você tem que fuder com as três áreas genitais ao mesmo tempo, tá ligado? Cara, o Dugtrio são três dígitos de puto. Não, eu acho que seria mais ou menos a mesma coisa de você fuder com uma irmã assim à mesa, cara. Que é uma coisa que realmente me desperta curiosidade, entendeu? Deve ser. Qual das duas vai gemer? Você tem uma xoxota só, tá ligado? Perturbada, vai se fuder, cara. Porra! Caralho, derrubou o cara. Acertou de verdade no maluco. Porra, é muito perturbado, cara. Ah, meu sonho é fuder com uma irmã e gemer assim à mesa. Caralho, porra! Imagina que maneiro, cara. Deve ter uma posição não, que... Não, já começou? Não. Caralho, imagina que maneiro. Comer uma mulher sem braço e sem perna. Agora tu já evoluiu pra ir pra mesa, tá ligado? A criança com duas cabeças. Imagina só, cara. Enquanto tá comendo outra... Ah, quero ver TV e tal. Tu dá um tapa na cara dela, ela se envolve, tá ligado? Você volta pra aquele esquema. Caralho, isso é muito maneiro. Você tá comendo um... Porque aí você... Como é que é? Se você casa com uma mulher sem a mesa, você tá sendo infiel com alguma das duas, entendeu? Você ou será que é uma só? Você dá um tapa na cara dela e ela se envolve. Caralho, como é que o povo trata a mulher dele, né, cara? Brincadeira. Mas é tipo aí, é na reia, cara. Tem que... E sexo com... Porra, o cara que realmente sabe, manja das putarias, faz sexo com espora, tá ligado? Tem que saber dar aquela guinada. Enfim, mas eu fico nessa dúvida aí que eu não sei se o Guito tem também. Não, o Guito não tem, cara. Ele sabe. E faz gostoso. Eu não sei se seria adultério ou não, se você tivesse uma esposa que na verdade ia ser a mesa de pra mulher. Se você, tipo, aí deve ter tipo um canto assim que se você passar a rola, você tá tipo traindo a tua mulher, tá ligado? E o outro não, é tipo a área onde você pode preencher, assim. É pra se pensar. E é por isso aí que eu não defini meu voto ainda. Obrigado. Disponha, cara. Show de bola. Muito bom. Bela, porra. Aí sim. Cara, agora só, por mais que eu imagine o Serguei fazendo sexo com as mais diversas coisas, tá ligado? Seja a conchinha da praia, eu acho que ainda assim o Diglett é uma coisa muito forte, cara. Porque, assim, eu poderia até imaginar o Serguei fazendo sexo com o Diglett. Só que isso não aconteceu, porque os pokémons não existem nesse mundo, estão em outro mundo, todo mundo sabe. Tem vários mundos. Todo mundo sabe onde fica o mundo dos pokémons, né? Como eu disse. Cadê do cartucho de Game Boy? Dependendo da sua versão. Ou no emulador. Mas não é o ponto. O ponto é que o Serguei, eu acho que nesse mundo aqui, não tem nada mais inusitado do que um Diglett, cara. Com que ele possa fazer um sexo, tá ligado? Como é que o Serguei ia tirar o Diglett da cadeira pra foder, cara? Cara, o Serguei ia ficar perdido, cara. Ele ia ver uma minhoca saindo da cadeira e ia falar, fudeu, mano. Não, e se ele tirasse, ele ia falar, meu Deus, o que que eu faço com isso? No máximo que eu ia fazer é enfiar o Diglett no cu. Fora aí. me responde aí como é que o Dignity faz sexo com um Tangela, mula. Com um bicho que tem, tipo, um milhão de pirocas espalhadas pelo corpo. Caralho, sério que tem pirocas do Tangela, cara? Cara, só não. Cabelos, cara. Caralho, sério. É, ela tem um dread, cara. É um dread, é, tá certo. Pois parabéns. O Pluff vai uma vez a cada 15 dias comprar um dread no Sex Shop. De cores diferentes. Mais ou menos isso. É viciado em drag. Mas esse não é. Cara, não tô falando de Tangela, tô falando de Ditto. A situação mais inusitada do Ditto. Alguém consegue pensar numa mais inusitada do que um Diglett? Eu acho que não tem. É fisicamente possível. Eu acho que ele torna o impossível possível. Esse é o poder do Diglett, do Ditto. Eu também acho, cara. Eu acho que o Sergei, infelizmente, não tem como chegar nesse nível de... Pô, fudeu uma árvore, ok. Foda. Mas, porra, né? Não é um Eu totalmente... acho que se o Sergei conseguisse fuder uma cobra, ele estaria rompendo com essa barreira. Não, é. Se o Sergei falasse, assim, fudi o hipopótamo. Porra, maneiro, Sergei. Mandou bem pra caralho. Mas e aí o Sergei fala, não, eu não fodo com animais. Entendeu? E aí ele quebra todo um campo de atuação que poderia tornar ele o campeão dessa vez. Bem, eu infelizmente eu vou começar votando. Eu vou votar no Ditto. É, eu vou votar, Porque, tipo, no final esse critério deixou meio a desejar. A competição ficou meio fácil no final, né? Fazer o quê? Mas o Ditto leva, cara. Eu acho que o Ditto leva. Não que ele não mereça. Merece muito. Vamos lá. O Ditto tá com um voto por enquanto. Gani, seu voto, por favor. Eu voto no Ditto. Fala. É. Ok, votou no Ditto. Ditto, só repetiu, votou no Ditto 3 vezes. E gol, Gustavo. Também voto no Ditto depois de toda essa argumentação do Dinho. Muito bom. Então tá 3-0 por enquanto, se ninguém mudar de voto, ok? Vinícius Candreva. Quem? Cara, que merda. A onda agora é conseguir um processo pra mim, né, cara? Pombo. Pombo. Quem você, né, vota. Cara, eu acho que muito difícil, entendeu? O nosso amigo, o amigo do Pluff, o Sergei, conseguir... Um amigo também, cara. Tem vários amigos. Enfim, eu acho muito difícil ele conseguir reunir o melhor dos dois mundos, que é tipo uma gêmea siamesa com uma mulher peão rodando em cima. Eu acho que ele não vai conseguir nada parecido. É muito doente, cara. Talvez dois Dittos consigam fazer isso. Então, eu acho que o Ditto ele consegue coisas mais inusitadas e por isso ele seria campeão, considerando esse quesito que o Puff falou que é falho, mas não seria o quesito original. Mas o Puff escolheu, e agora tá falando merda, e vai ser isso mesmo, o Ditto ganha meu voto. Ok, tu levou o seu voto e... Bode! Eu que construí toda a argumentação em prol do Ditto, porra. Claro que eu voto no Ditto. Então é isso, galera. Então nós temos um vencedor, nós temos aqui o campeão Ditto! Ele mandou um abraço pro Ditto. O Ditto do Mr. Catra. Agora vamos lá. Uma série de parabenizações pro Ditto, hein? Vamos lá. Pombom, o Boris me dando parabéns pro Ditto. Boris me dando parabéns pro Ditto? Não, o Boris dando parabéns pro Ditto. Boa noite, Ditto. Meus parabéns pra você. Boa noite. Olha, Gohan, agora, Gohan, né? Gohan dando parabéns pro Ditto. Gohan dando parabéns pro Ditto. Parabéns, Ditto. Agora o Napa dando parabéns pro Ditto. Você mereceu. Hã? Agora o Napa. Agora o Napa. O quê? 5 títulos. Tá no Instagram de Dragon Ball e você é um grande imitador, cara. Vamos chutar um pouco? Como seria o Yantia dando parabéns pro Ditto? Caralho, ninguém vai reconhecer a voz do Yantia, cara. Que personagem de merda. Tem que subir o nível, pô, dificultar. Nem o Ditto consegue imitar o Yantia, cara. Não, pera aí, vamos lá. É. Aí, eu sei fazer o barulho do Yantia na cena mais épica dele, que foi a explosão dele, cara. Fez boom. O Yantia é um merda. Bobeira demais. No. Pessoal, então é isso. O nosso querido Ditto é a pessoa que mais se aproxima da Sasha Grey em questão de dar a bunda. Putaria pra vocês, resume é isso, né, cara? Putaria é isso, cara. Cara, o negócio... O negócio é comer c*** com c***. Ele gosta. É buceta, cara. E seja quem tá comendo, seja quem tá dando, entendeu? Então a putaria é isso. E o dito é a Sasha Grey, praticamente. Mas é isso, cara. O dito mereceu, infelizmente ele mereceu. Ele levou, é o campeão. Vai ter um troféu pra ele aqui. Está já o segundo Pokémon que leva um troféu aqui na Tanguinha Corp. E é isso. Eu queria agradecer então a participação aqui do troféu 69, Sasha Grey. Eu queria agradecer a minha participação, a participação do bode do Bombo. Obrigado, nada, passa carteira. Cadê o Bombo? Eu tô aqui. Eu quis variar hoje, não falar nada. Entendi. Que é o podcast de putaria. Então ficou muito boa essa versão agora que tu fez, cara. Engraçado, Gani, para de assoprar no microfone. Filha da puta! Meu filho da puta. Filha da puta. Ficou muito engraçado, cara. O público adorou essa versão de ficar quieto, adorou. Eu tô cagando, porque eles são todos filha das putas. Vocês são todos filha das putas. Mas vocês foram, eu não quero agradecer de verdade. Eu quero agradecer de verdade a galera que veio aqui e fechou o quinteto com a gente. Primeiramente, Gustavo, muito obrigado pela sua participação, cara. Valeu vocês, foi muito divertido falar de putaria com o pessoal aqui, entendeu? Dito ganhou uma facilidade incrível. Ah, Gustavo, valeu mesmo, cara. Contribuiu pra caramba com conhecimentos aí do mais alto escalão da pornografia. Valeu, rapaz. Muito valeu. Obrigado. E Gani, você também, cara, precisa do microfone aí, que quando você vai falar dito, ele some. Você também, porra, muito obrigado pela sua participação, brother. O Gani, eu acho que morreu, ele tá só soprando no microfone. Opa, obrigado pela sua participação, cara. Fala com a gente. É, fala. Eu sei o que você tá falando, só não tá sentindo aqui no som, entendeu? Oi. Opa, tenta de novo. Oi. Oi, tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo, Aí, na moral, foi a melhor participação. É de propósito, cara. Fala aí. Você se afasta na hora de falar sério, não é possível. Que maneiro, cara. Ele fica com vergonha na hora de falar. Opa, Gani, você, terra. Alô. Opa. Gani se afastando, velho. É isso aí. Crise na Gávea. Ele pede a palavra e se afasta. Ele de fato foi embora. Ele também foi embora, o Gani. Nós sabe aqui você. Já... Foi muito querido aqui. Eu acho que você deve estar falando de nada pela participação. E tudo bem, somos todos muito educados e muito simpáticos. Tirando o Pombo, que fica com a memória da tartaruga. É tudo um problema, tudo é muito lindo, muito maluco e sincero. E viva a putaria! E vamos todos para o bloco dos e-mails. Um abraço e até a próxima edição, galera. Filha da puta. E-mails. Galera, começando agora a leitura dos e-mails. Tô aqui com o meu amigo Bode e pra substituir o Pombo eu chamei o Jardelícia. Uhul, é nóis. Mas eu não chamei o Jardelícia por um motivo assim, porra, o Pombo não tá aqui, vou chamar o Jardel. Eu expulsei o Pombo porque eu queria que o Jardel estivesse aqui. Porque o Jardel, ele agora carrega com ele o espírito da Tanguinha Corp onde quer que ele vá, cara. Ele além de meu coração, ele está em meu corpo agora. É mais forte que eu. O Jardel marcou o seu corpo com a Tanguinha Corp. Ele tá de brincadeira, ele foi no tatuador e falou: meu amigo, tatua essa porra aqui no meu braço. O símbolo da Tanguinha Corp no braço dele, rapaz, no bíceps. Eu sou rústico. O cara tatuou a Tanguinha Corp no corpo, rapaz. Porra, é Jardel. Fala aí, doeu? Não doeu, cara. Você tatuou aonde, cara? Eu tatuei no meu bíceps. Mas mais em cima, né? Pra blusa esconder. Isso, porque minha mãe não sabe ainda. É um problema, mas... E você não viu a tatu do Jardel ainda? Você tá dando mole. Vá curtir www.facebook.com/TanguinhaCorp. Lá tem a foto. Tá lá a foto. A gente não vai botar aqui não, porque a gente quer que você vá lá ver. Então... E não tem meu rosto, porque minha mãe não pode ver. Mas se quiser, eu tiro uma foto de rosto e mostro também. Se quiser ver as partes baixas, tu tira também? Opa, eu não depilei ainda, mas pode ser. É bom, pô. Puxa, tá meio peludinho. Então vamos lá? Vamos aos trabalhos? Vamos ler os e-mails? Que é o que a gente ganha pra isso, né? Exatamente. Então vamos lá. Vou começar lendo o e-mail então aqui, hein? E-mail do amigo Gico Biloba. Fala, Tangudos, aqui é o Gico Biloba. Dessa vez fiz questão de mandar o e-mail. Muito obrigado, Gico. Você é um cara muito gentil. Porra, Pluff. Meu primeiro comentário no podcast 67 não foi preconceituoso. Pera aí, vamos ver qual foi o primeiro comentário dele no podcast 67. Atenção. Ele comentou dizendo que espera que a gente tenha uma razão decente pra gravar o podcast sobre Love Hina. Pode, a gente tinha uma razão decente pra gravar o podcast sobre Love Hina, não tinha? Sim, a gente gosta de Love Hina. Ponto. Pronto, é decente. Pronto. Sem preconceito. Mas ele completa. É que ele pensou que a gente só ia gravar sobre peitos e toalhas. Infelizmente não foi o que aconteceu. A gente não falou sobre peitos e toalhas só. Tá vendo? A gente foi a fundo em Love Hina. Porra, a gente, porra, né? Porra. tu não diz. Cara, eu vou confessar que eu não ouvi aquilo, porque eu nem sei o que é Love Hina. Ok, tem um certo preconceito de achar que, no geral, não tô acusando ninguém, quem vê aquele tipo de anime é um bando de punheteiro. Bem, quem vê é um bando, não. Quem vê é um punheteiro, não é um bando necessariamente, mas eu entendi o que você quis dizer. Ah, rapaz, punheteiro tá em todo lugar. Você pode acordar pra ver o Bom Dia Brasil e se masturbar vendo a Miriam Leitão falando da Dasha Selick. Ou então ligar no Multishow à meia-noite e ser feliz. Muito feliz. Porra, cada um com seus problemas, cara. Cada um se, né, se vira com o que tem. Completando aqui, mas depois que colocaram a trilha sonora de Final Fantasy X-2 no podcast 68, minha culpa, e eu fiquei cantarolando mentalmente, vi que meu argumento foi pro caralho. Enfim, bode, o cara aqui agradeceu a sua trilha sonora. Aí, eu odeio o 10-2, mas as músicas são muito boas. É verdade. Como é que é a música mesmo da abertura? Da abertura não, do showzinho lá? É. Ah, muito bem. Enfim, sobre o podcast 68, TV no domingo. É uma tristeza mesmo. Como se não bastasse aquela sua tia que se passa no fantástico que a internet tem pedófilo. Ela automaticamente acha que seus amigos virtuais são sequestradores, comedores de criancinhas. A minha tia, quando eu falei que eu ia, talvez eu ia pro Rock in Rio, ela falou pra mim não ficar na casa de vocês, porque vocês são todos estupradores pedófilos. Nós somos, cara. A sua tia falou bem. Você correu um grande risco. Na casa do pombo você ia ser enrabado, cara. Patolada dos brothers, não é enrabado não, velho. Patolada dos brothers, patolada dos brother, pombo, patola dos brother, é isso aí. Se você é brother do pombo, pode pedir a patoladinha pra ele que ele dá. Exato. Inclusive você, ouvinte, fã do pombo, pede a patolada que você ganha. Adiciona ele no Steam, pô. Pombo de tanga. Eu acho que é isso. Vamos lá. E ele termina dizendo que a única coisa que presta no domingo é o Silvio Santos. Um abraço. Então é isso, obrigado. Concordo contigo que... Não, não concordo não. O Silvio Santos também não presta. Eu acho que o Silvio Santos é um velho muito maneiro e louco. Muito, muito louco. E tá ficando mais velho e mais louco a cada dia que passa. Muito, muito louco. E falido. Isso que é mais maneiro, então... Por quem me dera ser falido que nem ele. Muito bem, continuando aqui. E-mail de Rafael SR. Faça que nem Rafael SR. Mande seu e-mail para podcasttanguinha@tanguinha.com. Vamos já fazer hoje. Vamos lá. Olá novamente, pessoal do Segura Tanga Marratanga. Estou aqui mais uma vez fingindo satisfação. Rafael SR. Realmente, a programação de domingo é um tédio. Por isso, prefiro passar o dia jogando online. Contudo, tem alguns programas a ressaltar. Primeiro, gostaria de chamar a atenção que o programa do Raul Gil, de que vocês tanto falaram, passa aos sábados. Assim, em justificativa a nossa pauta, ele passava no domingo na época da Band. Então, Chihuahua. Chihuahua, lixo. Quita, seu noob. É, passa aí. Mas valeu o comentário. Aí ele continua aqui. Estranhei que vocês tenham colocado a vinheta do Fantástico e não tenham falado nada sobre o mesmo. É porque vai ter na parte 2. A gente falou que não coube tudo na parte 1, a gente teve que parar. Na parte 2 deve ter Fantástico, Pânico, muitas coisas de domingo. Muita. Precisa bem caminhoneiro. Porra, né? Aquele... A Santa Missa. Tem muito programa bom em domingo. Porra, muito programa bom de domingo, cara. Vai ter. Vai ter Saturday Night Live, que passa domingo. Quem sabe não vai ser o próximo programa. Quem sabe. Próximo ano está gravado. Ele continua aqui falando sobre o Fantástico. Eu não assisti há muito tempo, mas quando fui ver recentemente e me deparei com reportagem sobre fantasmas, eu percebi que tinha uma boa razão para jamais assistir de novo. Mas aí eu fui ver recentemente, cara, tava passando esse negócio do... Eles pegam umas pessoas desconhecidas, botam umas câmeras que filmam no escuro, aí bota a pessoa numa casa, conta a história da casa, fala que tá em sobração, aí bota a pessoa. Vá até o quarto que era de Maria Joaquina quando ela ainda era viva. Fique aí por durante 10 minutos. Aí, notou alguma coisa de estranho? Não? Então pode descer. Tá ligado? Tipo Mythbusters dos espíritos nada a ver, tá ligado? Do subúrbio carioca. Cara, muito sem noção, cara. Jesus. Ah, fantástico isso aí, né, cara? Eu via na época do Mr. M. Parei ali. Voltando aqui. Eu vi quando não tinha internet. Ele chama o Celso Portioli de Celso, abre aspas, dobra a cueca antes de fuder Portioli. Cara, eu não sei o que dizer com isso, mas foi um bom. É um cara muito educado, muito certinho, quase uma dama que nem o Pluff, sabe? Faz tudo metodicamente, assim, um cara que não tem sangue nas veias. Mas é correto, cara, porque se dobrar, tá ligado? Não vai amarrotar, vai poder. Ele não come que é tipo de marca ruim. Exato. Caralho, esse final de semana. Não, enfim, dá pra fazer um programa só de. Deixa pra lá, vamos passar pra frente. Finando aqui, o programa do Celso Portioli nos últimos tempos tem usado tantas crianças que já tá no mesmo mesmo nível que o Raul Gil. Sem contar aquela seleção de vídeos que, de quem é viciado na internet. Sabe, a pessoa fica pegando vídeo na internet e passando em loop no programa dele. Como o narrador lá, falando em uma voz engraçada. E mais uma vez, Rafael SR nos surpreende e manda um motivacional muito foda que a gente vai postar durante essa semana. Porra, vai estar aí durante a semana. Porra, muito maneiro, cara. Ei, e é o braço dele na foto, ele falou, cara. Porra, teu braço, cara? Ele pegou, ele tirou foto do braço. Aí, só vou pedir a permissão pro Pombo botar o site da Tanguinha Corp ali pra galera catar essa porra na internet. Mas no post vai ter os créditos pra você, pode ficar tranquilo. Pode ter certeza. Muito obrigado, Rafael SR. Se quer mandar mais, cara. Quer mandar e-mail pra gente, cara? Tu gosta de escrever também? Quer que é a coluna na Tanguinha Corp? A gente bota uma coluna aqui, cara. Faz você que é o Rafael SR, mas também gosta de escrever, ver um filme, um joguinho e tal, quer escrever? Fala com a gente, manda um e-mail pra... A gente bota o teu texto aqui, acredita você e a gente ganha a visita. Tá ótimo. Vamos conversar. Muito maneiro. Não, valeu mesmo pelo motivacional, cara. Muito irado. Muito irado. Show. Daniel, tua vez de ler um e-mail, cara. Um e-mail do nosso ouvinte mais novo, Thiago França. E-mail referente ao Cast 68. Eu nunca vi um anão indo ao médico ou um anão que trabalha no ramo da medicina. Será que quando eles se machucam, eles vão para alguma vila com cogumelos gigantes para serem curados pelos seus semelhantes? É possível que eles... É, provavelmente, cara. Eu também nunca vi um enterro de anão. Acho que a NASA leva eles pro espaço quando eles morrem. Ô, Plano, você já viu enterro de viado, Plano? De viado? É. Vi, teu irmão, filha da puta. Ah, então sua classe é bem unida mesmo. Enfim, é possível que eles sejam uma raça diferente que envia seus exploradores para entender a nossa sociedade. Achei um absurdo vocês não colocarem a música cheia de manha dos móveis à parte... Do Raul Gil. Ah, é verdade que cheia de manha conta a história de uma menininha. Você não pode subir esse trecho, né? Eu vou me fuder de editar isso. Da edição, vamos lá. Exatamente. Alegra o Thiago França aí, alegra o Thiago França. Vamos lá. Móveis coloniais de Acaju, o trecho que fala de Raul Gil. Mamãe te disse que tu tinha o dom. Já imitava Sandy sem perder o tom. Cantou, dançou, ganhou no Raul Gil. Naturalmente. Namoradinha do Brasil, a vida insiste em... Desce o som, DJ. Aí, cantou e dançou no Raul Gil. Porra, incrível, porra, vou botar uma música no podcast pra sair uma frase, cantou e dançou no Raul Gil. Depois fala desce e fica tocando ao fundo, pô, bonito. Bonito. Bem. Então é isso aí, obrigado, recado do Thiago França. E vamos agora para... Ouvinte falou! Ouvinte falou! Ouvinte falou. Tô só testando meu microfone, valeu. Ouvinte falou. Fala aí, galera, meu nome é Thiago França e vocês não têm vida, tá bom? Vocês aí, eu acho que vocês não têm vida. E, bom, eu queria opinar sobre essa frase aí, né? Eu concordo com as três possibilidades. A primeira possibilidade, que foi a que o Pombo falou, é que a pessoa morreu. Pô, isso é óbvio. Então, realmente, a pessoa não tem vida, concordo. A segunda possibilidade foi a que o Pluff falou, foi que a pessoa não ter vida é porque ela trabalha muito. Concordo, mas isso eu acho que não é mais a forma que as pessoas falam agora. As pessoas falavam dessa forma e agora elas falam de outro jeito. Falam como se fosse a terceira opção. Falam como se a pessoa não vive, a pessoa não aproveita a vida. Eu só discordo da forma como vocês consideram que seja aproveitar a vida. Jogar videogame é aproveitar a vida, porra. Tu tá se divertindo pra caralho. Tu tá lá felizão, aprendendo várias paradas. Tá aprendendo com algumas coisas no videogame. Vendo série, aprende também várias coisas. Ficar em casa ensina muita coisa e é uma forma de viver. Então, se você acha que só pegar mulher é viver, foda-se, tá? Valeu. Ouvinte falou. E aí, galera de Tanguinha, aqui é o Sky, beleza? Enfim, só esclarecer uma coisa. Não sou fake bod, o bod sabe disso. E ele não precisa de fake para ter fãs. O cara, por si só, é foda. Eu queria dar uma sugestão de tema. Embora eu sei que vocês têm vários temas que a galera sugere e vocês têm temas já em mente para fazer, mas só uma sugestão. Eu queria que vocês falassem sobre o Final Fantasy VII, tanto dos jogos, da franquia, como também sobre o filme, porque, na verdade, quando você vai falar sobre os jogos, você também tem que abordar o filme, que o filme ele conta uma pequena parte, na verdade, do começo, ele conta mais na frente. E os outros jogos, eles meio que se entrelaçam entre si, falam sobre anos anteriores ou anos posteriores ao jogo central, que é o Final Fantasy VII Play 1. E se for fazer, por favor me chame, que eu gosto muito do Final Fantasy VII, sou doente por esse jogo. E é só, e eu gostaria de deixar uma frase foda, que eu acho que foi o Bod que falou, que é essa: United we stand, and divided we fall. Pois é, galera, até mais, é isso aí. Irvin, falou! Tô querendo ver a vinheta de novo, velho. Ela é muito da hora. Ouvi falou, ouvinte falou. Rapaz, recadinho de voz dos brothers. Que eu mais gosto na Tanya Corp é essa vinheta, cara. Essa vinheta, né, cara? Essa vinheta. E o Peterson mandou dois recadinhos inúteis pra gente, mas só pra gente botar mais vezes. Esse é o espírito, Peterson. A gente faria o mesmo se eu tivesse um podcast, cara. Mas o recado mais maneiro foi o do Sky, cara, que veio no meio. E ele pediu, implorou pra gente fazer um podcast em Final Fantasy VII, Bod. Cara, eu não joguei Final Fantasy VII. Cara, eu também não joguei. Eu joguei um jogo de PS2 de Final Fantasy VII que tinha tiro e um cara com roupa vermelha. Eu vi aquele Adventure Child, lá, sei lá, aquela porra lá, dublado por um amigo meu. Serve? É, e o Cloud era jogável no Final Fantasy Tactics. Pois é, aí, pronto, olha lá. Aí. Daí, esse foi o podcast de Tanguinha sobre Final Fantasy VII. O Pombo, quando ele aparecer, ele vai falar dos personagens, tipo Barret. Tem, não, tem a. Com aquela mulher que morre. Com o Sephiroth lá, dona de patinhas. A Ares. Se não for esse nome também, caguei, mas é. Não é que a gente cagou, a gente só não jogou. Não, e as pessoas, não. Melhor Final Fantasy, melhor RPG de todos os tempos. Caguei, não é, foda-se. Problema teu. Final Fantasy VII é só ter encerrado. Mas o assunto mais maneiro. É o fake. Pô, você pagou quem pra botar essa mensagem aí, cara? Pro cara ficar falando frases tuas, querendo te enaltecer aqui, cara. Diz pra mim. O meu amigo vira e fala: não, não, mas maneiro mesmo é a frase do Bod: United we stand, divided we fall. Bod, que isso, cara? Você já foi melhor que isso, cara. A Tanguinha Corp tem o Pombo de atacante, tem você como técnico e tem eu de meio de campo, entende? Entendi. Então, é natural que a grande jogada sou eu que faço. Eu fico aqui, pá, tá, camisa, fala camisa de campo é o quê? 7? Eu não sei. Camisa de meio de campo. Então. É o camisa 10, vai lá. Você quer se chamar de camisa 10, né? Ninguém tá falando isso, você que tá falando. Tô falando. Você tá falando que é o camisa 10, tá ótimo. Sendo que eu nem sabia qual era a camisa, mas isso aí. Tem um fake que concorda contigo, cara. Meus parabéns. Quando você tiver seu próprio fake, você pode rebater. Não, a gente agora tá intitulando aqui qualquer fã de qualquer pessoa aqui agora se chama fake. Então já está instituído o seu Tanguinha Corp, que a partir do momento que você elogiar qualquer um dos participantes, você automaticamente é um fake daquela pessoa, ok? Estamos contabilizando fakes agora, não mais fãs. Então, pecados que eu tô sentindo que tem uma porrada de fake hoje aí, hein? Vamos lá, na mãozinha que o programa tá gigante. Vai ficar maior que os Vingadores dessa merda. Vamos lá. Obames queria um prêmio por ter sido First Blood, mas não ganhou, né, compadre? Você ganhou um... Problema, né, cara? Você ganhou um vídeo do Rick Roll, meus parabéns. E o Obames aqui continua pedindo um podcast sobre CMRJ, já que ele estudou no CMC. Colégio Militar de Campinas? Não, Campinas não tem Colégio Militar. Então, CMC é o quê? Ah, CMC é Google. Só um minuto. Valendo o resto. E seria legal ouvir nossas estadias naquele colégio sensacional e maluco. Colégio CM, pra quem não sabe, é colégio militar. E assim, o Pluff já disse aqui tudo. Cara, pra gravar sobre o colégio militar, teria que estar a patotinha toda aqui reunida, cara. Tem que juntar a galera que hoje em dia tá ganhando pão aí, não tem tempo pra gravar podcast com a gente, cara. Tio, poucas. Tio. A gente vai gravar. Se bobear, faz até ao vivo. Faz uma mesa redonda, faz um dedo na cara, lembra da, tá ligado? Porra, faz um especial aí. Quem furou o olho de quem, quem coxou quem, tem tudo. tudo. Vamos lá. É, amizade terminando, amizade começando. É lindo, rapaz. A vida é linda, tá? É linda. Exato. Pode ser o último podcast de Tanguinha se fizer isso. Enfim, vamos lá. Peterson Vale. Fala, Tangada! Domingueira Trash no SBT. Pois já começa com Domingo Legal com o Celso Portioli, que é uma merda foda. Depois vem a Eliana com aquele programa de merda. E logo em seguida vem o Roda Roda Jequiti. E pra fechar o caixão, o programa Silvio Santos, que é um programa nos moldes de auditórios da década de 80, que já devia ter saído do ar há muito tempo. O Silvio Santos está gagá, só falando merda. Será que ele não sabe a hora de parar? Domingo não é dia de VTV. A melhor coisa a se fazer é jogar um dotinho ou um LOLzinho. Boa, garoto. Ah, que fique bem claro. Essa é minha opinião de merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda. Tem uma sugestão, não sei se vocês jogam Skyrim, mas é um ótimo tempo pro podcast. E aí, Skyrim? Tá ótimo, como sempre, valeu seus putos. Bem, Skyrim, cara, eu gravaria felizão um podcast sobre Skyrim. Se eu tivesse jogado Skyrim, porra. Tal qual foi na Fantasy VII. Pode, você jogou Skyrim? Não, eu joguei Oblivion. Eu já contei a história no podcast, Bluff? Do Oblivion? Não sei se contou no podcast, vai contar de novo, cara. De novo. Assim que lançou Skyrim, eu tava muito louco pra comprar. Muito, muito louco. Assim, tava foda, tava insuportável. Só falando disso, vendo vídeo no YouTube. Bluff é minha testemunha. E aí, o Steam fez uma promoção que o Elder Scroll antigo, o Oblivion, tava, sei lá, por $5. E aí, o que que eu fiz? Eu comprei o jogo antigo baratinho e fiquei matando à vontade, cara. Sabe? É uma alternativa pra não ter que gastar 60 contas. Mas se vocês quiserem patrocinar um podcast, é só dar o jogo pra gente. É verdade. Mas tem que dar pros três, porque não dá pra um só carregar o podcast. Então não, dá pra mim que eu banco o programa, sou camisa 10. Não, cala essa boca. falando. Dá pra mim também. E o Pombo não joga, o Pombo não precisa do jogo não, pode crer. O Pombo só faz piada mesmo, o Pombo não vai ter problema. Não, o Pombo faria programa sobre jogos de PS Vita. Mas... é verdade, quem quiser dar um jogo de PS Vita pra ele, manda pelo correio. E espera lançar, né? Então daqui a 3 anos talvez tenha algum programa sobre isso. Otário. Vamos lá, o Leadribo aqui. Caralho, que apelido. Leadibro. Leabidro. Leadribo. Desde já esperando o podcast de pânico. Ok. É isso aí, meu querido. Eu vou mexer meus pauzinhos que eu conheço gente lá dentro. Ah, olha o bode, cara. Fingindo que tem conhecimento com a galera. Ah, bode, tu quer enganar quem, cara? Ah, sou camisa 10 à toa, né, cara? Agora baixou aqui camisa 10. Fudeu. Ah, cheio dos fakes. Acho aí, que bode de seleção. Vamos lá. Senhor Random aqui comentou. Bah. Tá lá eu de boa na minha casa e pá, podcast Tanguinha na minha cara. O cast ficou muito bom, achei muito de vocês zoando o Faustão. Putz, vocês têm a mania de prometer cast, né? Se vocês cumprirem tudo que prometem, o cast vai até os 500. Porra, mas essa é a ideia, né, brother? Podcast Tanguinha infinito. Meus filhos vão continuar o podcast Tanguinha aqui. Continua. Não ter vida é não ter vida social por motivo de ser antissocial e não por falta de tempo. Não. Sim, o Pluff entende tudo errado. Não entendo errado não, vocês estão malucos. Como assim só o bode tem fã? Eu sou fã do Pombo desde o troféu Dr. Sérgio. Opa, temos um fake do Pombo aqui, hein. 68 em pilantragem, nada de iPad ainda. Bode, você prometeu iPad pra galera. Eu prometi não, a Tanguinha Corp, instituição, pessoa jurídica, prometeu. Prometeu o quê? Qual era a promessa? Não lembro direito. A promessa era quando fizesse tal coisa ia rolar um iPad. Mas qual era tal coisa? Isso que eu não tô lembrando agora. Ah, quem descobriu qual era a coisa ganhou um iPad. É, quem ouvir qual era a coisa, descobriu qual a coisa... alega aí, prova que, tá ligado? Exporta só o trechinho, porque eu também não quero ter trabalho de procurar, mas manda pra gente e de repente, pô, se você provar realmente o que merece, a gente pensa no teu caso e te inventa uma desculpa melhor. Muito bem, muito obrigado. Aqui seguindo, Vituzata. Vituzata, que nome? É lá do Pixel Coffee. Olha manda... só! Abraão, ou semi-ateu. E ele manda um link muito, muito foda, cara, do Gugu. Do Gugu sendo beijado por uma bailarina gostosa e ele fazendo cara de nojinho, cara. Você vê a gorfada que ele dá, sabe, vômito vindo. Meu Deus, cara, foi. O Gugu ganhou um beijo da bailarina gata, tá ligado? Que ela tava apaixonada por ele. No palco ao vivo, ele fingiu que gostou, mas fez uma cara de cara da tu vendo na cara da. Aí, assistam o vídeo. Vocês vão ver que o cara realmente é comprovadamente gay, cara. Não tem como não ser. Que isso? Então, pai de 3 filhos, fala assim dele. Pai de 3 filhos, né? Acho ótimo. Aqui. Aliciador de Lhama. Aí, aliciador de Lhamas, você é um cara bom, cara. Você sempre tá ligado nas putarias, cara. Porra, eu me lembro no programa que a gente falou de Sakura, ele mandou o link da Playboy da Marisol Ribeiro. Você tá sempre ligado, cara. Você é bom. Você é, porra, fornecedor de conteúdo. Muito bom, cara. O conteúdo do bom. E aí ele mandou o paparazzo da menina Debbie, que de menina não tem mais nada. Quer dizer, é uma menina, graças a Deus. Mas não é mais criança. Ah, muito bom, cara. O seu link vai trazer a alegria da galera, dos ouvintes aí. Se der, a gente vai repostar ele no podcast agora. Exatamente. Aí, Eliciador de Lhamas, manda um e-mail pra gente, cara. Tem vontade de escrever, não? Bode querendo aliciar um aliciador de lhamas, vê se pô. Eu sou aliciador do aliciador de lhamas. Muito bom, muito bom. Sky também pede podcast de pânico, mas, né, até lá, aguarde. Tá, Misa 10 trabalhando, hein. CDZ parte 3 tá mais perto do que vocês imaginam. Misa 10 trabalhando é muito... Vou terminar não. Aqui no finalzinho, quase o Falmes escreve: bom podcast. Porra, bom podcast só, ponto. Porra, brother, qual é, né? Para mim, programas de domingo na TV aberta são uma merda. Alguns se salvam como o do Silvio Santos. O Domingão do Faustão é um programa que nunca vi alguém falando bem, mas algumas das pessoas assistem, não sei porquê. Porra, nego não fala bem e assiste, cara. Tu tem uns amigos muito estranhos, brother. O programa do Raul Gil passa no sábado, mas também é insuportável. O Nerdcode já explicou o bagulho aqui do Raul Gil, né? Só de zoa. O programa que eu até gostava dele antigamente, mas hoje em dia nem assisto. O programa pega uma piada, usa 10 milhões de vezes, e depois ela some e esta fórmula enche o saco. Nunca ouvi o programa de rádio e nem ouvirei. Do Pânico. Caralho, mas que ódio. Tá Pânico, cara. Não, assim, vida é que nem braço. Gosto é que nem braço, né? Cara, uns tem, outros não, pô. Exato. Mas é bom gosto, não é só gosto. No mais, continue com o podcast. Tava muito bom e eu estou aguardando o troféu 69, rapaz. Provavelmente será sobre as mudanças brasileiras de televisão educativa. Errou tudo que tu falou aí, cara. Foi sobre putaria e... E eu espero que você tenha gostado, porque agora também já não tem mais o que fazer. E na mãozinha, frenético. Thiago Pinheiro, na mãozinha. Depois deste cast, descobri um pouco mais a verdade por trás da Tanguinha Corp. Segundo a lógica de que os elogiadores anônimos são fakes de quem elogiam, descobri que o bode é ninguém mais, ninguém menos do que um fake de Emílio Surita. É verdade, eu sou um fake do Emílio. Você é um fake do Emílio, cara. Sou um fake do Emílio. A partir do princípio, você é um fake do Emílio. Então eu sou o próprio Emílio Surita, cara. Você é o próprio Emílio Surita, cara. Ou um fake. O bode caga bolinhas aqui, é verdade, Thiago. Eu cago bolinhas. Go Gustavo aqui. Domingo é dia de uma coisa: futebol. Desde o Chiprezão até o Brasileirão. O que é Chiprezão? Deve ser a pelada que ele joga de manhã, só pode, né? É. Mas eu concordo, cara. Não, não só do futebol, do esporte, né? Também futebol americano. Chiprezão é a ilha de Chipre, só que muito grande. Eu entendi. Ah, o campeonato de futebol. Cara, se você compra o Chiprezão, você acompanha o Chiprezão, você é um cara, porra, né? Porra, bolado. Bom. Rodrigo aqui dizendo que, questionando, como assim eu não gosto do Faustão, né, cara? Porque ele achou que eu tivesse me inspirado no Faustão porque eu maltrato os convidados. Eu maltrato os convidados mesmo, cara. Mas só às vezes. E é involuntário, então tu sabe que é instintivo. Realmente sou um cara escroto. Vai ter inclusive o caminhão do Pluff agora. Ele vai dar 1 milhão de prêmios pro... Vou dar iPads, né? Essa promessa pode. O caminhão do Pluff, ele vai abrir a porta. Vai ter um bando de gente fantasiado de Sakura. Muito bom, muito bom. E Sky conclui aqui, fecha a conta e passa a régua, falando que domingo é dia de pânico e futebol. Mas quando tá feia a situação, ele vai pro PC ver anime. Faz muito bem, rapaz. É ou não, né, cara? Vai ler um livro, vai varia. Não vai só ver anime, não, pô. Faz as coisas, né? Pega de tudo um pouco. E é isso aí, galera. Eu agradeço vocês todos que participaram. Mandem recados nessa edição também da putaria. Falam que vocês acharam alguma injustiça. Falem que vocês não acharam injustiça. Comentem as nossas discussões. Participem, mandem e-mails. Deixem recado de voz, porque se não tiver recado de voz, não vai ter remuneração de e-mails. E é isso. Tenham todos um bom final de semana. Speakpipe.com/tanguinhacorp, facebook.com/tanguinhacorp. Podcast Tanguinha, @tanguinhacorp.com. Bode, manda um beijo pra galera. Aí, ó, aqui o camisa 10 da Tanguinha Corp falando, bode. Se você quer escrever, cara, manda e-mail pra gente, vamos conversar. É, você gosta de escrever, cara? Assim, vai passar pelo crivo do Pombo. O Pombo é um cara meio escroto com essas porra, mas... Exato, ele caga nas pessoas. Ele caga na porra, né? É? Não, né? Hã? É isso, porra, muito maneiro vocês terem ficado até aqui. Tenham um bom dia, um abraço, beijos, come Gangnam Style. Sexy lady. Por que o microfone do Pombo tá de sacanagem com o podcast? Essa é uma boa discussão, né? Porque esse microfone ainda tá fazendo tzzz no fundo. Vou pegar uma toalha. Eu não tava gravando isso.